Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje nós estamos aqui reunidos em frente à televisão de 86 polegadas da casa do Al para conversar, discutir e até elucubrar sobre uma das mais clássicas séries de filmes do universo nerd, quiçá do cinema mundial. Mas pera aí, o Al tem uma TV de 86 polegadas? Como assim? Não, é. Deve ser da minha mãe e do meu pai. Nada, ele invadiu a casa do vizinho. Ô, louco, hein? Tá bom, né? Então, preparem suas pipocas, coloquem seus chapéus e peguem os chicotes, porque hoje vamos falar de Indiana Jones, galera. Ah, uapa! E sobe a musiquinha. Eu sou o Cabeça, e depois de assistir o filme 4 pela segunda vez e consultar o especialista, o filme é muito bom. Eu não estou louco. Eu vou dizer, eu odeio vocês por me fazer rever esse filme. Ah, não exagera, ou seja, não exagera, você, véio. Nos ama, cala a boca. Você foi acompanhando os filmes, na hora que você viu esse que ia lançar, você pirou, eu tenho certeza. É, mas depois que eu vi, não digo nada. Ah, depois você viu outra coisa, tô falando quando ele falou que ia lançar. É, tá bom. Espera de 19 anos não é pra qualquer um. Ah, que eu seja, don't call me Junior. Don't call me Junior. Call me Indiana. Oh, tem o nome do igual do cachorro, deve ser da hora ter um apelido igual é, assim. É, imagina. Legal, Sage, eu vou colocar meu nome no meu próximo cachorro de Sage e vou falar pra você, vamos ver o que você acha, que tal. E o pior de tudo é que ele escolheu o Indiana, ele gosta do Indiana. Oh, yeah. Esse cachorro tem muita história. É interessante. E é isso aí, Junior. Aqui é a Adri e tudo fica 40% mais legal se você colocar um chapéu estiloso. Indiana Jones é a prova. Põe. Caraca, isso e o chicote é a segunda arma mais legal. Sim. Do mundo. Só perde o arco e flecha. Tá aí o segredo do Indiana Jones, um chapéu, cara. Não, porra. Mas a melhor parte é quando o chapéu cai e parece que o chapéu vai embora. Mas ele nunca vai embora, gente. Vocês têm que parar de achar que ele vai embora. É um chapéu mágico. É, o chapéu se torna uma parte dele, entendeu? Você não desassocia. Pensa bem, se você colocar um chapéu desse e fizer suas atividades cotidianas, você vai aparecer 40% mais foda. Cara, é uma sugestão pra vocês. Você pode ver, os Jedi já perderam seus sabres por aí. O chapéu do Indiana Jones? Aqui é o Alck. Very funny. Very funny, Mr. Jones. Não, ele não fala Mr. Jones. Eu assisti o filme. É verdade, mas ele não fala. Toda santa hora do filme ele fala very funny. Indiana Jones é uma série de 4 filmes criada por George Lucas e Steven Spielberg pra chegar ao formato que conhecemos hoje. Pelo menos eu sei, assistimos Making Off recentemente. E você vê que realmente foi muito difícil, assim. Foi um processo muito demorado, desde a época que o George Lucas imaginou o personagem, até ele se juntar com o Spielberg, até conseguir os atores. Vamos dizer assim, Indiana Jones tem toda uma história, né, por trás disso, né, de onde chegou o começo. George Lucas teve uma ideia, né, ele gostava muito daquelas séries antigas, aquelas pulp fictions de ficção, de literatura, que ele curtia quando jovem. Então ele, em 1973, veio com uma ideia de um roteiro chamado As Aventuras de Indiana Smith, pra ver o nome. Então ele foi atrás de um roteirista, Philip Kaufman, que ele gostava do trabalho dele. Ele discutiu toda a ideia, o plot do como seria um primeiro filme, ele veio toda a ideia da Arca da Aliança, todas ideias do Philip Kaufman. Então ele estava pronto para filmar, gravar, só que aí esse cara, o Philip Kaufman, ele foi contratado pelo Clint Eastwood para gravar um filme chamado Fora da Lei. Então o George Lucas não pôde dar continuidade ao trabalho. Por isso ele acabou se focando ao Star Wars, que era a outra ideia que ele tinha, que ele gostava, uma aventura espacial. É, o Star Wars lançado em 77, o primeiro, que originalmente era só Star Wars, depois ele ganhou a Nova Esperança e o numeração 4, isso, né? Exatamente. 77. Aí, só que aí depois, então, visto o sucesso do Star Wars, o George Lucas, ele acabou se refugiando no Havaí, pra ele poder se acalmar um pouquinho, né? Fugir do sucesso e tudo mais. E lá no Havaí também tava o Steven Spielberg, que ele tinha curtido um pouco umas férias, né? Depois de ele ter filmado o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Não, ele já tinha filmado o ET, não tinha ainda, não? Não, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ah, tá. Ele tinha filmado e aí ficou de férias, ele descansou, né? O Spielberg encontrou o Lucas lá no Havaí. E aí vem aquela história engraçada, os dois estavam montando um castelinho de areia e aí estavam discutindo lá. É. O Spielgill falando pro Lucas, ah, eu quero fazer um filme agora de James Bond. Nesse... O Lucas falou, não, eu tenho um personagem melhor pra você. É um arqueólogo. Ele queria fazer um filme desses de Indiana Jones, né? Quando ele fala James Bond, essa coisa de ser um filme que você viaja, que você não tá preso, sei lá, uma base, é um país, você viaja pelo mundo. Esse tipo de filme é o filme que tem o personagem mais foda de todos, que é o principal, que ele não, nunca toma tiro. É porque é feito pra ser assim, né? Esse tipo de filme, eles já apresentam um herói que é invencível, que ele vai enfrentar o que vier e que... Acho que foi mais por causa disso que ele falou Indiana Jones, que ele falou de James Bond, porque o James Bond é desse tipo. Não, mas ele gostava do formato. Acho que o Indiana Jones levou isso pra um nível novo. Bem diferente. E era uma coisa totalmente diferente, assim. A gente tá falando de um agente secreto. É. Isso, aí o Spielberg topou. Eu aceito, mas eu não gostei desse nome, Indiana Smith. Que tal Jones? Perfeito, tá bom. Aí então o George Lucas falou com o Spielberg: a gente vai fazer, mas você dirige, Spielberg. Isso. E o George Lucas vendeu a ideia. Eu tenho 3 ideias de filme, então a gente vamos gravar logo 3 filmes mesmo. É, falou: se você fizer o primeiro, vai ter que fazer os 3. Vai ter que fazer os 3. Na verdade, tinham proposto um contrato pra 5 filmes. E... É com a Paramount. Mas o Spielberg prometeu pro Lucas apenas 3. Que eu acho que foi melhor porque desgastou menos a história do que se tivessem sido feitos 5 filmes na época. Sim, sim. É que assim, o George Lucas falou uma conversinha com o Spielberg e ele caiu na lábia do Lucas, né? Eu tenho 3 roteiros prontos. Ele não tinha, não, ele só tinha o primeiro roteiro. Isso aconteceu, mano, com uma certa frequência, né? O Spielberg, você pode ver que ele abriu mão várias vezes. Olha, deu certo. Olha só, o mentiroso do caramba, mano. Mas a diferença de anos pra cada filme é complicada. O primeiro é. E 81, não é? 81, isso, o outro é 84 isso. E o outro é 89. Ah, é um intervalo aí razoável. Uma pergunta pra vocês. Vamos lá. Será que não é melhor, não foi melhor isso? Porque aí teve tempo de trabalhar em todos os aspectos de cada filme. Roteiro, elenco, efeitos especiais. Se tivessem sido feitos todos no atropelo como era previsto, será que não foi melhor que se tivesse sido feito ao longo desses 10 anos? Não, é que tá. Foi legal. Só que o George Lucas falou que tinha já 3 filmes pra segurar o Steven Spielberg. E realmente você não tinha nada. Você não segurava ele. Foi um blefe absurdo. Um blefe, né? E o Spielberg caiu. O fato é, deu certo. Deu certo. O Spielberg queria o Harrison Ford, inicialmente, porque ele gostava do Han Solo. Isso, exatamente. Só que daí o George Lucas falou, não, ele já tá trabalhando comigo em Star Wars, ele já é o Han Solo, não vai ser legal. Tá. Eu não quero que ele seja o Robert De Niro. Faz vários papéis com o mesmo diretor. Filmes com o Martin Scorsese. Mas, e aí eles criaram o Tom Selleck, que tava, na época ele fazia o seriado Magnum. Ele ia fazer o Magnum. Ele ia fazer, ele não tava fazendo ainda. É, já tava com o contrato assinado e por causa desse contrato que ele não pôde participar. E o Magnum foi um sucesso estrondoso que deu fama ao Tom Selleck. Não, pra mim ele só fez sucesso em Friends. Quando ele fez o... Não, ele fez sucesso em Magnum. Quando ele faz o Richard. Ele faz o Richard em Friends, só aí que ele chegou ao sucesso. E aí ele não pôde fazer, aí fala, então vamos chamar o Harrison Ford, então. Não achou mais ninguém. Foi maior sorte, né? E será que Tom Selleck teria funcionado? Al, resuma o que se passa dentro dos filmes de Indiana Jones, não separadamente, no geral. Ele narra as aventuras de um professor de arqueologia, e durante as horas vagas ele é um caçador de tesouros. Na verdade, assim, nessa época, a arqueologia ela era muito precária. A gente tá falando dos filmes, eles se passam. O primeiro é 36, Não, minto, o primeiro é 35, que é o filme 2. Cronologicamente, é o primeiro é o segundo filme, que é o 35. Acontece na década de... Precário, então você não tinha essas coisas de você, isola a área, aí vem o cara com um pincelzinho, não. Eles realmente iam lá, os museus pagavam pros arqueologistas pra trazer coisa. Falou, gente, se você trouxer tal peça, a gente dá uma recompensa, entre aspas, um honorário. Então vamos dizer que eles são aventureiros em busca de artefatos raros. Exatamente. Que marcaram a história da nossa do mundo, no caso. Não necessariamente do mundo, mas... O filme é uma homenagem aos Pulp Fiction que o George Lucas lia quando criança. Tem as coisas meio pobres, mas meio fantasiosas, mas cheio de aventura. É o que eu posso dizer agora. O filme, ele é feito pra ter coisas sobrenaturais. Por incrível que pareça, você acha que ele não tem. Você assiste ele de primeira e você acha, não, ele não vai acabar com coisa sobrenatural... É que assim, no meu caso era um pouco mais o contrário, porque as outras histórias que falavam de artefatos raros, você sempre pensava, tem alguma coisa amaldiçoada aí. É, eu acho que provavelmente eram coisas que se inspiraram em Indiana Jones. Mas aí você vê quem é o diretor. Aí você já pensa, faz sentido agora. Não, a estrutura dele, ela transforma de uma forma que você acredita. Por mais que você fale, mas é místico, é sobrenatural, não. Mas ele te encaixa de uma maneira... ele te cria um background pra você acreditar nisso, você aceita aquilo numa boa. Olha, eu acho que mais importante que tal elemento sobrenatural é a procura, a busca dele, toda a aventura que se passa pros personagens, tudo que gira em torno. E a perseguição que vem daí, entendeu? Perseguição, sempre tem, exatamente. Sempre tem mais alguém querendo o que ele tá procurando. Exatamente. É a parte dinâmica, é da hora essa parte. Mas eu adoro esse tipo de filme de mistério, que mostra as pessoas buscando esse tipo de coisa. Código da Vinci, por exemplo. Se você for pensar, Código da Vinci, ele resgatou muitos elementos de Indiana Jones. O fato de o cara ser também um pesquisador de... No caso, ele pesquisa símbolos, mas também pesquisa coisas antigas significados ocultos. Também é perseguido pelo que ele tá procurando e também vai chegar numa resposta que é exatamente o oposto do que ele esperava. Porque tem sempre esse elemento de reviravolta também. Você sempre descobre... Ah, mas esse cara não era aliado dele? Ah, mas como assim? O que aconteceu? Tem essas voltas que a história dá. É, as informações históricas também. Eu acho que é uma coisa que ajuda a montar o contexto da história e os personagens. Os personagens se aprofundam muito com esse tipo de reviravolta. Talvez, ele mostra todas as suas... Não, por causa das suas características que são mostradas. Tipo... No espanto, eles fazem certas... Eles têm certas reações diferentes do que você imagina. Sim. Isso acaba montando um personagem. Indiana Jones, a gente sabe... Hoje, ele é referência pra uma porrada de coisa. Assim, N outros tipos dizer, de mídias. A mais forte que eu considero como aspirante de Indiana Jones... Eu digo que é Uncharted. Eu ia falar isso, cara. Uncharted é o jogo realmente mais baseado em Indiana Jones. Não, é muito claro, assim, todo mundo fala que na verdade o Uncharted, o jogo que é da plataforma PS3, exclusivo, da Naughty Dog, ele é baseado em Tomb Raider, né? Mas o Tomb Raider já é baseado em Indiana Jones. Ele tem muito Indiana Jones. Primeiro, sempre é assim, ele tá procurando um artefato e depois ele vai se declarar com algo místico além do conhecimento. Ele é... E assim, as ações... Sabe aquela coisa de quando nada na ação que ele planeja dá certo? Estoura a corda, aí o carro vira, bate a porta. Sabe aquela coisa que sempre dá errado, que a gente gosta? Que é o que dá a ligação legal na aventura? Isso acontece... É que faz a gente rir no filme. Que você fala, putz, não, eu não acredito, velho. Se você ri, você faz você torcer mais pelo protagonista. Tipo, não, não faz isso! Essa é uma coisa forte em Indiana Jones, a comédia. E em Uncharted tem isso ao extremo, assim, elevado à décima potência. Por isso que eu digo, que ser arqueólogo na ficção parece ser uma coisa bem legal. Parece cara. Muito hoje legal. Quem nunca quis ser arqueólogo vendo alguma coisa assim, tipo assim, nossa, deve ser muito legal, eu vou entrar numa pirâmide, vou roubar alguma coisa e vai ser uma maldição. Tiros, socos. Hoje em dia é um saco. Uma caçada. Aí você vê que é um saco. Hoje em dia. Aí você vai lá e você pega... Aí você não, mas realmente, limpa, na década de 30, tinha alguns elementos assim. Não era desse jeito, lógico, é muito romanceado, mas era muito mais essa coisa de aventura mesmo, de o cara matar, você tem que correr, você tem que ganhar, isso é o seu ganha-pão. Você vai ter que achar aquele vaso hindu e dane-se. Agora é um negócio chato, né? Tem toda aquela preocupação. Com um pouquinho de sorte, você acha um caco de cerâmica, né? Abraço ao Dex. Não dá pra gente deixar de falar que a trilha sonora foi composta por John Williams, que também trabalhou com Spielberg, trabalhou com George Lucas, e provavelmente é uma das faixas mais emblemáticas entre as trilhas sonoras de filme. Todo mundo conhece o tema de Indiana Jones. Não, fora isso, ele fez a trilha sonora de Indiana Jones, a trilha sonora de Star Wars... Superman. Que mesmo quem não gosta de Superman, são três trilhas que você ouve e você sabe de onde é. E mais recentemente ele compôs a trilha sonora dos primeiros filmes de Harry Potter. O tema principal do filme é dele também. Olha! Ele fez Jurassic Park, então. Ele fez o Tubarão também. Então, ele trabalhou com Spielberg e com George Lucas em vários. Aí acabou dando certo, porque era um trio que já trabalhava junto e que já sabia o que fazer. Por isso que acho que eles tiveram tantos trabalhos tão icônicos assim. O próprio Spielberg falou que quando eles começaram o primeiro filme, quando teve essa ideia, ele queria o John Williams pra fazer a trilha. Ele já pensou com o John Williams. Porque o cara é fantástico, velho. Sim. Pra mim é o melhor compositor, cara. Eu acho que assim, uma música que eu acho que ninguém dá tanta importância que ele fez, porque não é tema principal, mas eu acho fantástica, é a da Mos Eisley Cantina, do Star Wars. Cara, eu acho uma música fantástica. Pra mim, a música emblemática dele é Marcha Imperial. A Marcha Imperial, cara. Essa daí... Essa eu acho que ninguém tem o direito de não conhecer. Não, não. Com certeza. Essa até eu conheço. Ou até o Al, olha só. Até igual. Pô, eu já vi, que nem, né, assisti, eu sei, eu conheço essa. Mas eu ainda fico com a do Indiana Jones. E é, não, e é legal, porque assim, a trilha sonora dele, você pode ver, ele trabalha a trilha sonora, não é uma trilha que ele vai fazer e ela vai ser repetida durante todo o filme, não. Cada pedaço do filme tem uma composição específica pra aquela cena. Então, você tem uma cena em que o Indiana Jones, inicialmente, ele tá se dando bem, aí começa o tan, taran, tan, tan, taran. Aí quando ele toma um revés, ela muda o tom na hora. Então não é uma música que vai ser... Ela é feita de vários atos, cara, né? É fantástico. Ele trabalha cena por cena, quadro por quadro com a trilha sonora. E assim, E é legal que assim, eles usaram sempre os efeitos especiais mais top da época. Que eram só que toscos. Tinha muito trabalho dos próprios atores, entendeu? Tinha cenas de corrida, cenas de perseguição. Tinha, acho que uma das minhas cenas favoritas, a cena de perseguição da Última Cruzada, por exemplo. Caraca, é fantástico. As explosões, cara, as explosões ficavam muito perfeitas. A do tanque, as cenas do tanque explodindo os carros que passam na frente, do lado dele. Nossa. Do lado. Não. Eram muito espetacular, boas. Espetacular. O primeiro filme tem uns efeitos bem precários, mas assim, você vê que realmente aquilo era o melhor que tinha na época. Assim. Eu posso falar, velho, tipo, de verdade, a gente assiste agora e o filme não tá datado. Ele Sim. não tá datado. O primeiro, os efeitos, eles não são o primeiro, ele são... tá, é o mais datado, assim. Você vê, às vezes, algumas partes ele dói um pouco. Pelo menos pra mim, sabe, ficou meio, isso tá eu velho. Não fiquei nenhuma, pra nenhuma mim cena ficou. Fiquei assim, os, velho. Efeito, não o filme. Eu acho que os efeitos não ficaram, mesmo os efeitos não ficaram muito forçados, eles não quiseram sair muito de, não ficou muito inverossímil, sabe? Você vê assim, poderia acontecer, sabe? Não, ficou não, uma coisa não, muito não, real. Não, sim, não, então deixa eu informar, mas... não é que não ficou real, mas em alguns efeitos eles estão, como que eu posso dizer, não é efeito exagerado, ela quis dizer que não é um efeito exagerado que ele fala, putz, isso nunca ia acontecer. Eu entendi o que você quis dizer, cabeça, então, você quis dizer os efeitos, que no caso ele parece um pouco estranho, um pouco diferente, por exemplo, uma coisa que não entra no filme 2, quando o cara cai do penhasco, você fala, ele, eu sei, ele batendo na pedra, ele tá encaixado e lá. Você fala, não, tem um efeito tosco, então, isso que eu tô falando, bem, não, né, atrapalha em nada o filme pra mim, vou ser sincero. Mas você sente um pouco. Eu assisto, disso. Eu olho e eu falo, nossa, contei isso aí, mas eu falo. Mas agora, um ponto a falar que na cabeça do Spielberg e talvez do George Lucas, inicialmente era pra ser um filme estilo filme B. Ele não foi feito pra Sim, ser um blockbuster. Ele não foi. Não. Os roteiros, na verdade, é bem típico mesmo. É um filme de matinê. Exatamente. Você vê da tarde mesmo, tranquilo. Na TV, na tarde, sem problema. E de novo nenhuma. É por isso que dá certo, porque é um filme que não tem muita. Não tem pretensão de ser grandes coisas. Exatamente. É um filme divertido. A estrutura desse nosso cast de hoje vai ser a seguinte: a gente vai falar separadamente de cada filme, até porque eles não têm ligação direta, eles não são continuações diretas um dos outros, e depois a gente vai falar experiências gerais, cenas, etc. Começando então com Os Caçadores da Arca Perdida, ou Riders of the Lost Ark. Raiders of the Lost Ark. There you go. Time, if you still want the Ark, it has been loaded onto a truck for Cairo. Raiders of the Lost Ark. A film from Steven Spielberg and George Lucas. Lançado em 12 de junho de 81, teve um orçamento original de 18 milhões, rendendo incríveis 384.450.454 dólares. É por isso que a gente fala, velho, que Indiana Jones, ele não foi feito pra ser um blockbuster, ele foi mais pra ser um filme pra você, como vocês disseram, você ia ver na sessão da Exatamente. Tarde e aproveitar a sua tarde, nada exageradamente épico. Não, é absurdo. Um filme que rende quase 20 vezes. Hoje você não tem isso, você não consegue chegar nunca nisso. Não. Não mesmo. Não mesmo. A gente tá falando de 81, cara. É que você tem que pensar também que eu acho que nessa época a indústria do cinema era bem mais livre do que é hoje, né? Era bem mais livre e você não tinha tanto filme. Hoje a gente tem muito filme. Então toda semana você vai no cinema e entram 6 filmes novos. Antigamente era uma coisa muito mais eventual. Não, imagina na época, o George Lucas vindo de Star Wars, o Spielberg vindo de Contatos Imediatos Terceiro Grau, todo mundo, caraca! Tipo, e com o Harrison Ford, entendeu? Um encontro de mestres, é, né? É fantástico. Deu a sinopse rápida de Os Caçadores da Arca Perdida. O começo da história é basicamente ele já procurando uma relíquia que ele perde por causa de um cara desgraçado que aparece e rouba. Você dele. Tem a famosa cena da bola, né? Que é um Sim, clássico. A famosa cena da bola que foi, eu acho que marcou a época. Sim, até hoje. Ah, é... Até Nossa, hoje aquela é lendária aquela cena marcante. E logo depois você vê ele já dando uma aula na faculdade, E logo depois você vê um homem. É o Marcos. Ele é um cara que trabalha na universidade e ele tem uns contatos para as pessoas que trabalham em museus. Ele apresenta dois homens para o Indiana Jones, falando que eles estão buscando a Arca Perdida. É, a Arca da Aliança, onde foram guardadas as tábuas. Calma, é mais ou menos assim, vamos ver. Mais ou menos. Foi o governo falar com o Indiana Jones, já que o Marcos apresentou ele, e ele apresentou um documento, e o Indiana Jones conseguiu fazer a ligação dos fatos, que eles estavam perseguindo a Arca da Aliança. Porque os nazistas também estavam atrás disso. Lembrando que o filme acontece em 1936, os nazistas já estavam no poder na Alemanha. Sim, eles estavam procurando porque aparentemente a Arca da Aliança teria o poder, quem carregasse a Arca da Aliança em frente aos seus exércitos... seria vitorioso em todas as vezes, uma coisa... Lembrando que Hitler é fascinado por esse negócio de misticismo. Então, isso é um fato real. Mesmo que ele realmente chegou a procurar algumas... Assim, não do jeito que foi mostrado no filme, mas que ele tinha esse interesse e que ele chegou a buscar algumas coisas que pudessem, sei lá, trazer algum tipo de vantagem. Não, ele curtia mesmo esse negócio de sobrenatural. Do ocultismo, assim, ele buscava. Cara, era louco, velho. Então, o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança seria onde estariam a tábua onde tem os 10 mandamentos. E ela estava perdida, porque teve um saco. Ela deveria estar no Templo de Salomão, o Templo de Salomão foi destruído, mas a Arca foi removida. No fim, ele descobre que a Arca, na verdade, então, estava escondida numa cidade chamada Tanis, né? É, inicialmente, ele vai pro Nepal, que é onde ele encontra a parceira dele... Que tem a melhor introdução de personagem feminino no cinema, que é dar um soco no cara. Oh, é impressionante. Foi um soco bem dado, hein? Um socão, velho. Assim, socar não qualquer cara. Imagina só, logo você é apresentada como socando Indiana Jones. Você pode usar isso como pra se vangloriar pro resto da vida. O que você está fazendo aqui em Nepal? Eu preciso de uma das peças que seu pai coletou. I learned to hate you in the last 10 years. E é legal que você já de cara, você já percebe que ela foge do padrão da mocinha indefesa. Na verdade, você vê que ela é uma mulher forte, ela é uma mulher decisiva. Ela não tá nem aí pro Indiana, pro Indy. Eles já têm um passado juntos, você descobre isso nesse filme. Ela fala, pô, nunca achei que... Eu sempre achei que você ia voltar na minha vida. E ela, você acha, acredito, o melhor personagem feminino da série. Sim. Alguém... Mas aí que tá, de novo... Deu certo no caso dela, porque vocês já pensaram se num filme desse tivesse uma princesinha pra ser resgatada toda santa cena? Não ia dar certo. Mais, exatamente. Eles colocaram uma heroína na altura do herói que eles colocaram, isso é bem legal. E ela tem um medalhão que seria a chave pra todo o mistério por trás de onde está a Arca da Aliança. Não, mas depois tem toda aquela cena no Cairo, no Egito, toda aquela perseguição, toda aquela parte, cara, que da hora. A cena que ele amarra o chicote embaixo do carro... Cara, aquilo é muito foda. Que ele cai, ele solta, ele amarra o chicote no eixo de baixo do carro. Puta, é foda. Mas ele tem que lembrar de algumas curiosidades que aconteceu, né? Por exemplo, quando ele tá lá no Cairo, lá lutando com um cara de espadas, né? Ele simplesmente dá um tiro. Essa cena é fantástica. O cara vem todo cheio das mães, gira a espada, não sei o quê. Ele só atira a arma e pum, dá um tiro no cara e vai embora. Aí todo mundo começa a comemorar. O roteiro original tava assim que o Indiana Jones ia lutar com ele, dar uma briga, danada. Só que o Harrison Ford, ele tava com desinteria naquele dia. Aí você deu só um tiro no cara, pronto. Aí faz isso, vai. Tá bom. E acabou dando isso certo, acabou... Foi rápido, foi uma das melhores cenas desse filme. Eu gostei daquela cena, muito boa. O vilão, que é o antagonista do Harrison Ford, é o Belloc, é o Paul Freeman, né? Que ele faz o mesmo... É até interessante, porque ambos são arqueologistas, cada um pro seu lado, logicamente. O Paul Freeman, ele tem interesse, ele tá trabalhando pro lado nazista, ele foi contratado para isso. E ele sempre fala, ó, nós somos iguais. A única diferença é que você devolve pro museu e eu vendo pra quem quer comprar. Nós somos iguais. Ele fala que não, né? Isso é até interessante porque você já vê que o Indiana Jones não é um herói. Ele é um anti-herói, né? A gente pode chamar de jeito como é o próprio Han Solo. Quer dizer, ele mata se precisar. Ele não vai ser aquele cara certinho, com honra, não. Ele vai abrir a tumba, ele vai entrar, ele vai matar quem ele precisar matar. Ele vai enganar quem ele precisar enganar pra cumprir aquilo que ele acha correto. Sim. O personagem de uma maneira fantástica. O personagem dele tem uma complexidade. Não, e você, sabe, absorve aquela personalidade e o jeito, você consegue... uma coisa que o Spielberg fala, ele queria criar um personagem... Que só de você ver a silhueta, você identifica. Eu acho que ele usou. Ele fez isso com chapéu. Ele queria que se você só visse a silhueta do personagem, você conseguisse ver. E ele faz isso na cena do deserto. Quando eles estão escavando e ele só põe o chapéu e você vê que é ele. Você não consegue identificar quem é ninguém. Mas a cena dele. O ato dele colocar o chapéu, você fala, é ele que tá ali. Eles utilizam isso no quarto filme, que é A Volta. Também. Eles fazem isso também, o jogo de luz. É, ele isso. Não é um galã, não é um bom vivão. Ele é um cafajeste mesmo, que sai no soco e se machuca, cara. Mas, e ele não planeja, ele nunca planeja nada. Não, você vê, ele pula mesmo em cima do cara e sai tocando soco. E é legal, porque o Indiana Jones é um personagem muito icônico, ele é muito diferente. Ele não é um personagem genérico, ele tem muitas nuances e características. A roupa, o chicote, o chapéu, o jeito de falar. Até a própria arma, velho. A própria arma já... Tem uma cena que ele puxa, ele vai puxar a arma e cadê a arma? Aí você fala, putz, e agora? Isso é no próximo filme. Opa. Você acabou de dar um spoiler do segundo filme. Ah, não é spoiler, velho. É um spoiler. É um spoiler. Então aceitem esse spoiler. Ah, é. Grande spoiler. Pra fechar, só preciso dizer com curiosidade, ele foi indicado a 8 Oscars em 82, incluindo o de melhor filme. Só que quem ganhou foi o Carruagens de Fogo. O editor maldito vai tocar a música de fundo, Carruagens de Fogo. Vai botar o... É, mas ele venceu em 4, direção de arte, edição, mixagem de som e melhores efeitos visuais. Pra um trabalho de 18 milhões, porra! Rendendo 384? Porra, rendeu isso e ganhou 4 Oscars, porra! Né? Tá, quer mais o quê? Indicação de melhor filme. O Spielberg virou pro Luiz e falou, não é que foi uma boa ideia? Olha, vamos fazer então mais uma, né? vamos continuar? Vamos lá, né? Então. Tá bom, vamos fazer mais uma aí, cadê o seu roteiro? Seguinte. Então, cara, sabe comer, né? Sabe comer? Lembra aquela vez que eu disse que eu tinha 3 roteiros prontos? Então, não é bem assim, tem imprevisto. Como assim, mano? Seguinte, como assim? Espera uns 2-3 anos, a gente faz o próximo. Fica tranquilo. Umas outras curiosidades, esse filme foi o que usou mais storyboards em toda a carreira do Spielberg, o que ajudou. Eles fizeram um monte de coisa pra manter os custos os mais baixos possíveis, essa foi uma delas. E a forma como eles fizeram os efeitos especiais também, bonecos, miniaturas, truques de câmera. E assim, eles filmavam só o que era necessário, nada de desperdícios, o que acabou deixando o filme conciso, sem sobras, acabou sendo econômico e rendeu o que rendeu. Mas a Adri falou uma coisa muito boa, que eles criaram muito storyboards, muitos, e um monte de storyboards criados não pode ser usado. Então, ele foi usado aonde? Na continuação, o Templo da Perdição, muitas Temple ideias que ele criou. Doom. E vamos então falando do Templo da Perdição, né, ô Camis? Vamos. Believe me? You will, Dr. Jones. You will become a true believer. I can't do it. You can do it. Willie, we are going to die. We're going to die. Get now! Let her go! From Steven Spielberg and George Lucas, Indiana Jones and the Temple of Doom. Lançado em 23 de maio de 84, com um orçamento de 28.170.000, 10 milhões aproximadamente a mais, e rendeu 333.107.271. Também um rendimento absurdo. Custou 10 milhões mais caro, rendeu 50 milhões a menos, né? Mas ainda assim é uma margem muito boa. Rendeu bem. Mas então, Seja, do que é o filme? Vamos lá. Vale lembrar, então, só um detalhe, que isso aqui é um prequel. Por quê? Porque o Spielberg não queria trazer nazistas, né? Já trouxe no primeiro filme, então não queria. Então ele teve que criar um novo vilão, um novo roteiro, um novo plot. Então, basicamente, a história acontece na Índia, e ele encontra uma tribo que tiveram suas pedras sagradas, suas pedras de Sankara, né? E só que elas foram roubadas. Inclusive, o filme foi considerado na Índia racista, ele foi considerado racista, né? É bem racista, né? Aparentemente, ele nem passou na Alemanha, pelo jeito, né? Os alemães não conhecem. Não sei você, Seja, quando foi platina na locadora, Indiana Jones ou Cruzada. E aí, Seja, mas ele não passa nenhum filme de Segunda Guerra, mano. Qual a graça, então, porra? Não, mas é aquela história, né? De que pra fazer uma gravação na Índia, você precisa ter aprovação do governo. O governo achou muito racista, então foi... A gravação acabou acontecendo em Sri Lanka. Só que, de fato, ele foi considerado racista. O filme também foi considerado muito violento pra época. É, ele é o filme mais pesado da série. Mais pesado mesmo. Ele é mais dark, ele é mais dark. Sério. O George Lucas mesmo queria dizer assim, vou fazer tipo um episódio 2, tipo Império Contra-Ataque. Império Contra-Ataque. Mais dark. Ele queria dizer aquela coisa, que toda sequência de filme, o meio tem que ser o pior, que é onde tá mais embaixo... E depois melhora. Exatamente. Aliás, também, o George Lucas, ele sempre fala... Esse filme reflete a vida dele, que ele se divorciou naquela época. Então, ele estava muito em baixo astral também. E você vê um cuidado que eles têm, que mesmo sendo assim, um ano antes, o Harrison Ford, como o Indiana Jones, o personagem de Indiana Jones, ele tá mais viril. ele bate mais, ele briga mais, ele pula mais do que no filme 1. É. Eles têm essa preocupação de mostrar que realmente tá. Ele é anterior, ele tá melhor. Tá revolto. Aliás, o Harrison Ford, ele também se preparou fisicamente. Tinha umas cenas que ele tinha que ficar sem camisa, né? Então ele fez mais exercícios físicos. Deu uma malhadinha. E durante esse filme também ele acabou contraindo uma hérnia de disco que acabou prejudicando um pouco as filmagens. Mas, só que ele acabou fazendo um tratamento com enzima de papaia. Caramba, eu nunca ouvi falar disso. Coisa bizarra, né? Que é isso? Deu certo, funcionou. Funcionou, ele conseguiu. Que bom, né? Mas vale lembrar, como esse filme é muito violento, ele acabou ajudando a criar um negócio PG-13, o ranking pra classificação etária. Hoje ele, pelo menos aqui no Brasil, ele é livre. Ele é considerado livre, mas pra época... Aí que tá, antes não tinha esse PG-13, antes tinha infantil e adulto, cara. Ele criou esse PG-13 mesmo. E o filme, ele começa em Hong Kong, com um musical estranho, né? Chinês. É um musical, é bizarro. É um chinês, engraçado. Francês, inglês... E aí ele tava mostrando Indiana Jones já em negociação com um chinês, o Lao Sheng, e ele queria uma cabeça reduzida, dinastia Ming, alguma coisa assim, e Indiana Jones queria um diamante, né, na volta. Um senhor diamante, por sinal. Oh, e aí tudo acabou com uma confusão, com veneno, e acabou envolvendo também uma perseguição e uma cantora lá, que tava ali, a Willie Scott. Willie Scott é um outro nome de cachorro também, né, só que o cachorro agora é do Steven Spielberg. Por sinal, ele se casou com a atriz... A Kate Capshaw, ele acabou se casando com ela depois das gravações. Esse é um filme que o Spielberg, ele realmente ele não, é o menos gosta dos três, né? Da trilogia principal. E tanto que ele fala, a melhor coisa do filme pra mim foi que eu casei com a garota. Ele e a crítica, né? A crítica em geral, o que eles menos gostam é o Temple of Doom. Não, Temple pessoalmente eu também, é o meu menos favorito da trilogia também. Mas por muito tempo, ele foi o meu menos favorito também. Mas quando eu assisti da última vez, eu entendi o porquê. O Sage vai explicar agora rapidinho, depois, mas antes eu queria só fazer um adendo. Você pode ver, já pelo começo, pela aquela primeira cena inicial dentro do bar, do restaurante, que eles melhoraram muita coisa de aspecto técnico, principalmente as lutas. Ah, sim. Cara, assim, você vê as lutas, como elas são feitas, são muito mais reais do que no primeiro filme. Tem uma luta dele certeza. Com umas bolas de bexiga, assim, é impressionante. A cena é muito boa. Ah, claro. Assim, não, eles vão melhorando durante todos os filmes. É até uma coisa que aumenta o orçamento que eles têm, já sim. Tem mais experiência pra fazer esse tipo de cena, efeitos melhores, por aí vai. É uma coisa natural de se esperar. E a gente é apresentado nessa cena inicial o melhor sidekick que ele tem. O melhor sidekick, que é o Short Round, né? Short Round. Ou baixinho, acho que em português vem como baixinho, eu não sei. Alguma coisa que assim, né? Ele é um chinês, eu acredito que... Sim, ele é chinês. Que Hui Quan, ele não era ator, não nunca mesmo. Tinha atuado na vida dele, e ele faz uma atuação... impressionante. Assim, o personagem dele é muito bom, é muito engraçado, ele tem uma relação muito legal com o Indiana Jones, uma coisa meio de pai e filho, assim, de um enchendo o saco do outro, e ele dirigindo o carro, tipo, ele é um piloto de fuga. Nossa, ele é um piloto. Não, essa muito cena bom. Dirigindo o carro é fantástico, mano. É quase melhor que a cena dele jogando. E quando ele tem uma hora que ele tá tentando pegar o soro, o antídoto que tá dentro do chan, ele vira assim: Dr. Jones, it's not time for love, Dr. Jones. Ele fala tipo, não é hora pra amor. Don't time for love. Where's the antidote? Listen, I just mentioned. Let me have it. Give me. Oh, another kind of girl. Hey, Dr. Jones, no time for love. We've got company. O legal desse ator, que Hui Quan, é que ele não tinha ido ao teste pra fazer o filme. Uhum. Ele tinha levado o irmão dele. Aí ele fala pro irmão, não, faça isso, faça aquilo, faça isso. Aí os produtores ficaram, olha, vamos fazer um teste com esse garoto, vai. Ele é da hora. E pra quem não lembra dele, ele fez o Data, dos Goonies, aquele olha garotinho só. Asiático. Ah. Depois disso ele ganhou É ele. É ele. Não, sumiu, infelizmente, não sabemos. Ele sumiu, né? Uma pena, cara. Uma pena. Ele é da hora, ele é muito bom, mano. Inicialmente, o George Lucas tinha pensado em uma menina pra ser sidekick, mas ia ficar pesado pra época, o Indiana Jones andando com uma menina. Talvez pudesse dar brecha pra pessoal reclamando, então vamos colocar um rapaz mesmo, assim. Não tinha necessidade de ser uma menina, não tinha nenhuma cena específica. Mas eu acho que ficou melhor um garoto, principalmente pelo laço entre os dois. É essa coisa meio de pai e filho, né? Uhum. Porque é até engraçado que eles comentam, que ele fala assim, ah, mas de onde que é esse garoto? Ah, eu peguei ele da rua. Tipo, aí ele conta a história que também é triste, mas eles não aprofundam, que sim. É que o garoto... A mãe e o pai do garoto foram mortos por japoneses. Não, uma coisa que eu queria falar também é que os produtores queriam que pudessem voltar a atriz lá, que fez a Marion Ravenwood. Isso. Só que aí o Indiana falou, não, vamos mudar. Cada filme vai ser uma garota diferente. Então e ele até, chamou essa, a Willie e Scott. E até inicialmente eles pensaram em fazer um prequel pra, pro medo de falar, mas peraí, e a Marion? Então eles falaram, vamos fazer um filme antes, ver a aceitação isso. Do público com uma mulher diferente... ver se ela vai ser bem aceita pelo público em geral, depois se for o caso a gente muda pro próximo filme, próxima... uma garota com uma personalidade totalmente diferente da Marion. Ela sim, Marion. É a mocinha é indefesa. É a garota que grita pra caramba. Nossa, é o que você mais... Ela até comentou, ela fala que ela fala assim, todo mundo acha que meu pé era fácil, mas ela, não é fácil ficar gritando sem parar, igual tudo ela grita, tudo ela reclama. Você sabe que o ator que fez o Maradana, um ator indiano, ele raspou a cabeça pra fazer esse filme. Aí depois criou tanto símbolo, ele começou a raspar, que ele raspou pra sempre a cabeça. E por isso ele é o cara que fez a maior quantidade de vilões de filmes indianos. É, o nome dele é Amrish Puri. Não, o cara é conhecidíssimo, cara, como um vilão indiano. Deve ter bastante feito. Ele tem a presença... E ele é um bom vilão, assim, porque ele é o vilão mais participativo do que os vilões até do primeiro filme. Porque os vilões do primeiro filme, eles se limitam, assim, a roubar, a enganar um indiano. Ele não, ele realmente, ele tá ali, ele faz mal, ele tira o coração das pessoas, ele tenta matar a Willy, apesar de não saber porque ele não arrancou o coração dela. Até hoje eu não entendi porque ele não arrancou o coração, dela, mas tudo bem, a gente deixa, né, George Lucas? Porque não ia poder fazer isso com a mocinha até o final do filme. Sim, e eu acho que a gente ainda não explicou o que o negócio que eles queriam pegar a pedra. Dominação. Assim, esse tipo de coisa não precisa explicar muito, porque todo mundo sabe que vai ser algo pra levar a dominação mundial. Não, o indiano, porque o indiano estava buscando a pedra. Ele estava tentando pra devolver a pedra pra vila original onde ele cai do avião, que é depois da cena do bote, porque segundo eles, quando eles tiraram a pedra de lá, a vila toda entrou assim, os rios secaram, as colheitas murcharam, os animais morreram e as crianças sumiram. Aí que eu não entendo, os rios secaram, eles foram resgatados do lado de um rio, ali, que tem uma cachoeira ali do lado, porra. Então, porra. Como assim? Então, pessoal, vocês estão enganados aí, né? Vocês não sabem, hein, geográfico, tá difícil, né? O pessoal tá com problema. Tá. Mas tá difícil. Mas isso em nenhum momento diminui o filme, né? Que claro é um que não. Excelente não mesmo. Filme. Eu gosto desse filme, nossa, é um dos meus filmes favoritos. Eu gosto do filme. Mas a cena deles comendo... A cena do jantar. É, do jantar. Nossa, essa cena é... Aquela é a melhor. Mano, o cérebro de macaco. É exatamente essa cena. Na sobremesa. Bota a cabeça de macaco e o cara fala cérebro de macaco. Eu falei, mano... Não, surpresa de cobra, então. E qual surpresa? Outras cobras. Dentro, vivas. E o pessoal achando demais, tipo, um banquete, vamos comer. Manda. Aquele cérebro de macaco ficou um símbolo assim, nossa, que coisa maluca. De como sobremesa, né? Tipo, era tipo uma geleia, sei lá, uma gelatina que eles comiam. Ah. É. Ah, dessert. Chilled monkey brain. Uma cena que eu gosto muito desse filme é quando ele e o Indiana Jones e o Schwarzenegger estão presos dentro daquela armadilha que o teto desce. Ah, aquela... E ela vem salvar eles. E a Willy vem salvar eles. A cena dos insetos, não, né? E essa cena... Não, aí você pensa. Vem salvar eles entre aspas, né? É, então. Aí, e essa cena, eles mostram... são insetos. Insetos de verdade mesmo. Todos os insetos são baratas africanas e bicho pau e não sei o quê. E ela não consegue, se ela fala, ih, não. Os insetos estão subindo em mim, ele, nós estamos morrendo aqui. Não, mas tem dois mortos aqui, em breve vai ter mais dois, pô. Mas ela fica pondo um buraco todo nojento. Ah, nojento. Muito engraçado. There are two dead people down here. There are going to be two dead people in here. Hurry. I've almost had enough of you two. Uma coisa forte em Indiana Jones, por incrível que pareça, é a comédia. É, ele tem uma comédia bem... ótimo, é uma comédia muito boa. O filme inteiro. E na cena da floresta, ela, o elefante comandando ela toda hora, aí de repente vem uma cobra no pescoço dela. Mas, eu já disse, sai daqui, seu elefante! Ela joga a cobra e joga. A cara do Indiana Jones é uma das melhores de todos os filmes. E ele tipo, toda apavorado. Não, mas era uma cobra. E ela jogando desodorante no elefante. Não, isso me lembra no making of, tinha uma informação da Aurinha, que o pessoal falou assim, olha, tinha o vestido dela, que era vermelho com lantejoulas, né? E aí elas caíram lá na Índia, e aí encontraram o elefante, e eles estavam secando o vestido lá na floresta. Só que aí o elefante foi lá e comeu um pedacinho do vestido. Aí o produtor... Nossa, agora eu sei, vou ter que chamar a moça ali, vou ter que pegar o dinheiro, vou ter que assinar o seguro. Só que aí, e na hora de assinar o seguro, o motivo do rasgo que eu tive que escrever? Comido por um elefante. Por um elefante. Comido por um elefante. Uma das melhores cenas desse filme é de ação, mas não é de ação, como eu posso dizer. Que é a cena do bote. Quando eles caem de avião. Cara, aquilo é muito absurdo. Ah, é. Aquilo é... é e, tipo, muito fora de... pode funcionar. Pode, eu pensei, quando eu tive, falei, pode funcionar. Por que não? É, ué. Por que não? É uma das melhores cenas de ação que eu já vi, velho. E não tem luta, não tem nada, mano. É só um bote. E outra cena fantástica é na ponte suspensa, quando ele corta. Nossa, ponte. Essa cena foi recriada que... trocentas bilhões de vezes depois disso, eu acho, né? É, acho que é a cena mais recriada. Que ele fala em chinês. Ele fala em chinês. Ele fala pra ele se segurar, ele se amarra, ele corta a ponte no meio. É. Nossa. Nossa. É, nossa, eu adoro aquela cena. Muito eu acho o desenrolar da cena ótima, principalmente depois quando corta, quando tá todo mundo tentando subir. Que o nossa. Cara vem e tenta tirar o coração dele, uma par de coisa. Pra mim, a melhor cena mesmo desse filme é a perseguição na mina. Putz, essa cena é muito... também é boa. Putz, eu adoro aquela boa. Cena, é muito da hora. E essa cena era pra ter sido do filme 1, mas por corte então, de tempo... Então, ele tava no storyboard do primeiro filme. Eu adoro o final dessa cena. Ele foi usado nesse. O final dessa cena é quando ele tá... quando ele põe o pé pra frear e ele fica falando... fogo! É água! Water! Water! Aí a água vem aí ele olha pra trás... Water! Water! Vai correndo. Começa cara, a correr, mano. Muito foda. Agora vamos para o melhor filme de todos, né? Por favor. Vamos então para Indiana Jones e a Última Cruzada, ou The Last Crusade. Are you crazy? Don't go between them! Go between them, are you crazy? Where's my father? In the belly of that steel beast. Dad! Junior! You call this archaeology? The quest for the Grail is not archaeology. It's a race against evil. Germany has declared war on the Jones boys. Those people are trying to kill us. I know, Dad! It's a new experience for me. It happens to me all the time. Indiana Jones and the Last Crusade. Esse também é meu filme favorito. Foi lançado em 24 de maio de 89, com um orçamento de 55 milhões e uma renda de 474 milhões de dólares. E como artefato, ele, o Santo Graal, que provavelmente é um dos itens místicos mais conhecidos de todas as histórias, e eu achei muito legal dele serem deixado esse pro último filme. Lembrando que o filme acontece em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Esse é uma sequência direta, uma sequência não direta, mas é uma sequência do primeiro, então seria o segundo, primeiro e terceiro. Sim, cronologia sim. Tanto que os vilões aqui são os nazistas, né, nesse filme. Sim, os nazistas continuando o que aconteceu. Agora eles voltaram pros nazistas. É, porque acho que nem tinha como pra fazer, acho que dentro do plot que eles precisavam, eles tinham que colocar o nazista pelo espaço de tempo. Não tinha como eles mudarem pra outro povo em 38. Não. É, acontecimentos na Europa também, ali na Turquia também, porra, domínio nazista. Então, não teria sim. Como eles simplesmente ignorarem até uma coisa que... um elemento meio recorrente. E esse filme também trouxe o que eu considero um dos personagens mais fodas de toda a saga, que é justamente o pai dele, O pai do Indiana Jones. Um dos melhores atores do mundo, sim. Sean Awesome Connery, sim, né? Sim, Sean Connery, cara. O James Bond, cara. Aí você pensa, James Bond é pai do Indiana Jones. Aí de repente tudo Meu faz Deus. Sentido. Tudo faz Pronto. Sentido. E o personagem Nossa. Dele, que também que é chamado Henry Jones, ele tem uma participação interessante. E você vê que em personalidade ele é muito diferente do filho dele. E esse contraste ficou muito legal. Mas... Não, o melhor contraste é que o pai tem medo de rato. Eu acho que é o melhor contraste. Não, e é legal porque, assim, a química dos dois no filme é uma coisa absurda. É demais. Parece realmente que eles são pai e filho. Então tem as cenas, elas têm a montar, principalmente as cenas de comédia, que esse filme acho que é o que tem mais cenas de comédia. É os filmes que tem mais cenas de comédia. Eu falei exatamente isso quando eu tava assistindo hoje. Os dois são demais na cena. Acho que a cena inicial é muito boa, que ele chega... A gente já pode falar, né, que os dois estão capturados pelos nazistas. Aí eles falam assim, dá o caderninho, que é o caderno que o pai tinha mandado pro filho dele. Ele fala assim, você acha que o meu filho é assim idiota o suficiente pra trazer o caderno aqui dele? Então, pai. É o seguinte. Tá comendo, né? Então. É o seguinte, pai. Então. Veja bem. Aí ele, você trouxe o caderno. Então você trouxe o caderninho. Não, meu Deus. Nossa. É aquela cara de, eu não acredito que você é meu filho. Dr. Jones. Yes. I will take the books now. What book? You have the diary in your pocket. You don't. Do you think my son would be that stupid that he would bring my diary all the way back here? You didn't, did you? You didn't bring it, did you? Well, you did. Look, can we discuss this later? I should have mailed it to the Marx Brothers. Will you take it easy? Take it easy? Why do you think I sent it home in the first place? So it wouldn't fall into their hands. I came here to save you. Oh, yeah? And who's going to come to save you, Junior? I told you. Don't call me Junior. E até é engraçado porque inicialmente o próprio George Lucas, ele relutou com relação ao Sean Connery, por falar, pô, mas ele é o James Bond, ele vai ficar deslocado, todo mundo pensa ele como James Bond. E no final ele acabou vindo. Desassociou, ele quis fazer... muito, assim, você não, nesse filme você não vê ele como James Bond, porque não. Eu acho que você vê ele como aquele tiozinho com toda a sua fleuma escocesa, que foi jogado no meio de uma aventura que não era pra ele estar, e que assim, e ele brigando o tempo todo com o filho dele. E criou um outro personagem tão carismático quanto o próprio Indiana Jones. Tão icônico, talvez, não digo que seria tanto quanto o Indiana Jones ou quanto o James Bond, mas todo mundo vai lembrar dele. Sim, o que ele conseguiu fazer em um filme, isso que eu ia falar, é impressionante. Andre, qual que é o plot básico do filme? Então, a primeira cena do filme mostra o Indiana Jones de 13 anos. 1912. Que tá numa expedição com a tropa de escoteiros dele nos Estados Unidos. E ele descobre ladrões numa caverna que encontram uma cruz, que pertencia ao coronado. E ele resolve roubar essa cruz deles. E aí tem toda uma cena de perseguição, num trem. E ele consegue escapar. Mas os ladrões trazem o xerife, acusam ele de roubar e forçam o Indiana a devolver. Enquanto isso, o pai dele, super desligado da vida, tá pesquisando o Santo Graal e sempre mantendo várias notas num diário. Essa cena é até muito boa, que ele chega assim e ele fala, pai, pai! Aí ele fala assim, Indy, para. Ele fala, conta até 10. Ele, não, pai, não sei o que. Ele, conta até 10. Aí ele, 1, 2, ele, em grego. Caraca! Em grego, exatamente, em grego. Nossa, velho, essa cena é fantástica. Eu adorei esse começo, velho. Ele explica mesmo. Da onde vem a fobia por cobra, né? Porque você vê a primeira cena, tem até uma cena que passa uma cobra, ele vira pro amigo dele e fala, não, é só uma cobra. Aí tem uma hora que ele cai dentro de um tanque de cobras, assim. É nessa hora que você vê também a diferença entre os dois. E é nessa hora que vem um dos elementos mais característicos. Que um dos ladrões, bandido. Que tipo, fica espantado pelo que o moleque faz. Ele fala, mas tipo, dá um pouco de incentivo e dá pra ele o chapéu dele. Uma curiosidade que eu tava vendo, o ator que fez a versão mais jovem do Indiana Jones foi o River Phoenix. Que é irmão do Joaquin Phoenix, que ele morreu em 93... Porque ele tinha envolvimento com drogas. Uma coisa que inclusive chocou muito na época, porque não se sabia. Não sabia, ele morreu de overdose e não se sabia do envolvimento dele. Mostrou como a família dele viu isso. E esse mesmo ator fez um filme chamado Conta Comigo. Foi um dos primeiros filmes dele que pessoalmente, entre os filminhos ditos de Sessão da Tarde, um dos meus favoritos. Dito de Sessão da Tarde. Formato Sessão da Tarde, né? Nossa, gente, aquele filme é maravilhoso. E ele faria o personagem de... Ele queria fazer o personagem... O Neil Perry, o personagem principal de Sociedade dos Poetas Mortos. Mas esse papel foi dado pra um outro ator, o Robert Sean Leonard. Que faz... fez Seriado House também. Ele é o Wilson, Seriado House. Aí, muitos anos depois... Em 1938. E tem até essa cena no filme. Dele recuperando a cena do mesmo cara. O mesmo cara que financiou o roubo dessa cruz, aí ele pega de volta e ele fala assim, Dr. Jones, de novo. de novo você aqui depois. Acho que eu já tô acostumado. Depois disso, ele recebe por correio um pacote que era o diário onde o pai dele tava mantendo toda a pesquisa. Claro, aí pensa, poxa, meu pai não ia me mandar isso sem... à toa, né? Ele conhece Walter Donovan, que conta pra ele que o pai dele sumiu, enquanto tava ainda pesquisando o Santo Graal. Dá pra ver que ele foi, era meio que uma obsessão dele, ele passou anos e anos pesquisando, usando uma inscrição incompleta como um guia. Ele e o Marcos viajam pra Veneza, onde eles conhecem a doutora Elsa Schneider, que é a, digamos, a terceira companheira dele durante esses filmes. Pode-se dizer que ela é antagonista, né? É antagonista. Mas não a princípio. Inicialmente não. Ela vem com uma mulher mais daquele femme fatale, ela é aquela mulher mais segura. Mas assim, é uma aquela que você vê e fala assim, eu não confio em você. Você já pensa de cara, essa mulher não é flor que se cheira, mas... Tava faltando um personagem desse jeito na trilogia. Tava. E porque das três femininas, eu não gosto da segunda. Agora, da primeira e da terceira, eu gosto. Acho ninguém que gosta, mas eu acho mais engraçada, né? Essa daqui é mais misteriosa. Essa, realmente, ela encaixa bem no personagem, encaixa muito bem na história, que é o que faltava, que realmente faltava. Junto com outro personagem que eu também curti bastante nesse filme, foi o cara que fez o Marcus Brody, né? Sim, ele realmente daí... ganha importância nesse filme. Assim, ficou muito cômico o personagem dele. A cena que o Indiana fala assim, não, porque o mapa está com o Marcus Brody, ele fala não sei quantas línguas, ele é um mestre, ele tem contato do mundo inteiro. É muito boa essa cena. Ele estará invisível, ele tem 2 dias de vantagem, você não vai achá-lo. Aí os nazistas, caraca, vamos ter que pegar o cara, não sei o que. Aí o cara vira, nossa, ele é bom assim. Ele falou, não, ele se perde dentro do próprio museu. Aparece, ninguém aqui fala inglês? Não? Muito bom, cara. Aí você tem, nessa cena de recuperar o diário, você tem a recriação daquela queima de livros que teve em Berlim. Não, aquela cena, aquela cena me doeu fisicamente. Dói assistir mesmo. Aqui. Não, doeu acho que todo mundo. Tem uma hora, uma cena que ele fala isso no próprio filme, que ele fala que você deveria ter lido mais. Em vez de queimar, você deveria ler, né? Porque ele fala bem assim. Essa é uma cena... Ah, até a própria personagem lá, a doutora Schneider, tava chorando, né? Por causa da queima, isso? Meu Deus, que triste, essas coisas. Mas uma melhor cena desse filme é quando ele vai lá com um caderninho e de repente ele se encontra com o Hitler. Ele se encontra com o Hitler, com o caderninho na mão. Aí o Hitler pega o caderno e autografa, velho. Um autógrafo do Hitler. Eu pensei que o Hitler ia falar... Vai jogar no fogo, né? Vai jogar, e agora? Ele vai falar, Heim Schneider! Aí vem todo mundo em cima dele. Ele abre assim, aí ele pede caneta, aí ele faz assim, Hitler... E o Hitler tem uma caligrafia feia, mano. Puta. Não, nem ele nem olhou onde ele tava assinando, só escreveu lá. Aí deu, bateu assim no peito dele. Pá! Aí ele foi embora. Aí ele. Não, e ele assina tipo em cima de um mapa. Tipo, ele não tá nem aí porque tá escrito na porra do caderno, ele assina em cima do mapa, né? É bom, né? Não, mano. Tem tudo que você queria tava aí, mas tudo bem. Pessoal, só dá otário. Problema seu. Caderninho na mão, tinham que fugir. Vamos pegar um Zeppelin, né? Um dirigível. Nossa, essa é a cena. Aí, uma cena que eu adoro pra caramba é quando vem um oficial alemão procurando o Dr. Jones. Aí, então, o Indiana Jones, ele rouba a roupa de um dos comissários lá de bordo e encontra o agente. Indiana Jones dá um soco nele e joga pra fora da janela. E o cara, no ticket. Aí todo mundo aí, pega o ticket. Eu tenho ticket. Aí aparece ele gritando, né? Aí... E o dirigível indo embora. Guten Tag, Herr Jones. Erscheinen, mein Herr. Weg. Tickets, please. Was? No ticket. Ticket. Por alguma razão, tem um avião de guerra embaixo do Zeppelin. É, eles conseguem fugir. Conseguem fugir da Alemanha. E depois eles ficam sabendo que o Marx foi capturado. E com a ajuda da Irmandade, eles conseguem resgatar ele. Naquelas... fazem uma emboscada, conseguem salvar. Enquanto que o Donovan e a Elsa, usando as informações que eles tinham conseguido, eles estão indo pro Cânion da Lua Crescente, que é onde tá o Graal. Com isso, eles conseguem descobrir que os nazistas não conseguem passar pelas armadilhas, e o Donovan, pra conseguir forçar o Indiana a passar, atira no Henry. The Grail is mine. And you're going to get it for me. Shooting me won't get you anywhere. You know something, Dr. Jones? You're absolutely right. Dad. Dad. Junior. No! Get back! Save him when you're dead. The healing power of the Grail is the only thing that can save your father now. It's time to ask yourself what you believe. Essa cena eu fiquei puto. Não, é claro, porque tipo, é essa distração suprema desse filme. Tanto é que ele, que não tinha interesse nenhum em realmente chegar lá, ele é forçado a passar por todas as armadilhas. E eu acho uma coisa legal dessas armadilhas que eles passam, eu realmente pensei que ia ter coisa sobrenatural nessas armadilhas. Mas não tinha. Tanto depois não tinha. Eu achei genial que ele fala de ajoelhar pra... O penitente passará. E na hora que ele ajoelha e rola, velho, é tipo, faz todo sentido. Aí na segunda ele segunda, fala o nome de aquele Deus. Ele tem que pisar nas letras de Jesus, do nome de Jesus. Sim. A terceira, que é da ponte. Deus. A terceira eu acho que é a melhor. A da ponte foi linda. Cara, é... O caminho de Deus. Aquilo do jogo de câmera. Não, o jogo de... É ilusão, de ilusão de ótica, né? Uma ilusão de ótica de que você tá na frente do penhasco, mas na verdade tem uma ponte. Puta, é fantástico aquilo, cara. E eu ainda acho mais fantástico quando ele passa da ponte, que ele joga as pedras pra ele localizar a ponte. Sim, aí... Isso, é uma coisa simples que é fantástica. E aí você vê realmente que o cara não... É nessa cena que você tem certeza que, o Indiana Jones não é simplesmente um valentão que sabe atirar, que sabe bater. Dois... Sim. É, o jeito que eles brincaram com isso, inclusive na última pista, quando você descobre o que é o Graal. Que aí eles souberam pegar a lenda em torno do Santo Graal, os valores por trás dela, é uma história religiosa, entendeu? Eles conseguiram encaixar isso de um jeito que ficou muito legal. É, porque em si, o Graal, ele não tem poder, então, não tá escrito em nenhum lugar que o Graal tem algum poder. Sim, e eles criaram uma mitologia por trás que funcionou muito bem. Ele usou o Graal pra salvar o pai dele, que usou a água da fonte que tava lá pra poder curar a ferida do pai. Mas foi só, deixou se perder. E assim, deixou se perder pra nunca mais ser obtido por ninguém de novo. Pra não dar essa chance pra ninguém mais. Realmente, nem daria. O templo é todo destruído, né? Sim. Não, o próprio pai abrindo mão pra salvar o filho, né? Deixa ele pra... Deixa o item aí. Vamos. É. Caraca, o Sean Connery tá de parabéns. Ele transformou a cena numa coisa fantástica, assim. Não, ele entendeu. Ele entendeu a relação de pai e filho. Deles, os dois conseguiram transpassar isso pra gente. Foi essa genial. Cena final, puxa vida, ela mostra bem muito a relação do pai e o filho lá, porque antes a Elsa, ela caiu, né, lá no penhasco, caiu. Porque ela queria ir atrás do Graal. E essa cena acabou se repetindo com o Indiana, né, ele também. Eu estou quase alcançando, eu estou quase pegando o Graal. E o pai dele falou, Indiana. Não, falou ele isso pra chamar a atenção ele dele. Ele fala Júnior 3 vezes, daí depois ele fala, Indiana. Não, num tom toda sereno. Toda hora ele chamou o filme de Júnior, provocou ele toda hora, Júnior. Ele, Júnior. Ele falou, eu não gosto, não me chama de Júnior. E aí, isso é uma parte também, isso é uma mostra. Como, mesmo o Indiana falando todas as vezes que não gostava quando o pai dele chamava ele de Júnior, ele insistia. É nessa parte que você vê que o pai dele realmente reconhece ele. Reconhece ele como um adulto, como alguém... Vê ele como ele queria ser visto. Que eu achei... Não. Gente, essa cena tem uns simbolismos muito legais. É muito... Acho que o mote do filme mesmo é essa aqui, essa, a busca, né? A redenção, pai e o filho, ou sei lá, o reconhecimento, ainda né? Ainda mais quando você vê o cavaleiro. O cavaleiro que ele fala, que ele gastou a vida inteira, ele tava ali esperando a pessoa certa. Cara, 700 é fantástico, anos, assim, anos. Aquela, essa coisa é de ótimo. Você ter o poder, mas você... Ele não poder tirar o grau dali, e você tem que escolher, na verdade, fala assim, ó, você tem, pode ter vida eterna, mas você tem que ficar aqui. Então, quer dizer, não é tudo fácil. Não é, não, não é ter vida eterna. Você vai, você tem que abrir mão de coisas. Junior, give me your other hand. I can't hold on. I can get it. I can almost reach it, Dad. Indiana. Indiana. Let it go. E a cena final deles indo em direção ao pôr do sol pode ser clichê o quanto for, mas eu adoro quando o filme acaba assim. Tudo bem. É muito não, mas e até... O Marcos falando, me sigam, vamos lá, eu sei o caminho. Ele se perde, né? No museu, né? Então vamos atrás dele. Eu não sei porquê, mas... E é nessa última cena que ele explica o porquê do Indiana, né? Que ele chama de novo, ele volta a chamar de junto e ele fala, Indiana, dele. Indiana era o nome do cachorro. Era um bom cachorro. Eu gostava do cachorro. Mas acho que a melhor parte é o Marcos, mano. Ele... Nossa, velho. E até o próprio Spielberg falou que essa cena, quando ele fez essa cena do pôr do sol, era a ideia de você fechar, de acabar ali, sabe? Tipo, realmente ali ele conseguiu voltar a ter uma relação boa com o pai dele, ele passou pela maior artefato existente na humanidade, que é o Santo Graal, e acabou. Isso. E assim, porém... eu acho que em matéria de enredo, justamente por abordar muito a relação deles, eu acho que ele foi mais profundo do que os outros, foi um filme mais... Você vê... Mais humano? Será que é essa palavra? Não sei. Eu diria mais humano. Sim. Porque... Essa parte do Santo Graal, ele mostra muito o humano que a pessoa tem. E nem isso. O fato do Indiana ser ressentido com o pai dele... Sim. Mostrar uma fraqueza pra ele. Mostrar uma fraqueza. Isso. Porque você, nos outros filmes você vê ele como o cara fodão que consegue passar por cima de tudo. Mas você vê que a relação com o pai dele era, tipo... Era muito travada. Não. Você vê o cara fodão que passa por cima de tudo, que tem medo de cobras. Medo de cobras, eu acho que medo de cobras é mais um alívio cômico. Do que quando você realmente... Eu acho que nisso você realmente vê um ressentimento dele. É engraçado. Não, eu diria que é a única coisa que a gente pode dizer durante esses dois primeiros filmes que ele tem medo. Sim. Sim. E há uma outra coisa que é até interessante, uma cena que eu acho muito boa... Um defeito. É a cena que ele fala da mãe. Porque o pai, ele fala assim, você nunca prestou atenção em mim, você era aficionado pelo Graal. Aí ele fala, né, você não dava atenção, acho que ele fala, você não dava atenção nem pra mamãe, né. Aí ele fala assim, não, a sua mãe, ela, assim, ninguém te entende, eu nunca te entendi, nem mesmo a mamãe. Aí ele vira, não, a sua mãe me entendia, tanto que ela não falou pra mim que ela tava doente. Sim, quer dizer, ela ocultou a própria doença pra não tirar a concentração, o foco daquilo que era o sonho do pai do Indiana Jones, do Henry. Que era o Santo Graal. E ela acaba morrendo. Então, quer dizer, nossa, você entende essa coisa do pai ser aficionado e perder a noção da família. Ele perde esse contato com a família da importância por causa dessa fixação dele. Isso é dá uma tristeza quando você ouve isso, velho. Não, e você vê que o pai sente, ele sente ressentido, porque às vezes ele sente que a culpa é dele também. Também tem a parte que eles sentam no... No avião, né? No avião não, como é o nome? No Zeppelin. Dirigível. No Zeppelin, que eles sentam e eles discutem, eles falam, você nunca teve um assunto pra falar comigo? Aí ele fala, não, e aí, agora a gente tem um assunto, pode falar. Aí ele fala, então, eu não sei, a gente não tem um assunto. Ai, gente, é muito triste. Aí ele fala, então vamos falar de trabalho. Dele junto a cadeira. Aí eles começam a falar do Santo Graal. Não, é porque realmente eles não têm assunto, eles não tiveram convivência. Eles não são, entre aspas, realmente parentes, se a gente for pensar. Mas aí você vê que eles têm uma coisa em comum que os dois gostam de falar, que eles têm um objetivo em... Não, eles igual. Têm essa coisa da arqueologia, da história, do amor. Mas aí que tá. Sim. Às vezes aí faz você pensar, será que o Indiana Jones realmente... Por que que fez... Será que ele não começou a se interessar por arqueologia pra, sei lá, superar o pai dele, chamar a atenção do pai ou dele? Ou chamar a atenção do pai dele. Faz você pensar nisso. Pode ser. Vamos lá, então. O mais controverso da série, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, The Kingdom of Crystal Skull. Legend says the crystal skull was stolen from a mythical lost city. Whoever returns the skull will be given control over its power. What just happened? Don't touch anything. I'd cover my ears if I were you. Put your hands down. You're embarrassing us. Indiana Jones, rated PG-13. Lançado em 22 de maio de 2008, com um orçamento muito maior que o dos outros filmes, 185 milhões não, de dólares. Não, diria muito maior, velho. Eu diria que pra 130 época... 130 milhões maior. Não, pra época, agora... Não, mas considerado... Não, mas em comparação, 130 milhões a mais e rendeu incríveis 786 milhões, quer dizer... Ele dobrou muito, do anterior, nossa. Ele quase dobrou do anterior. Sabe, mesmo assim, ele é um filme, assim, que ele vai se passar na década de 50. Os vilões desse filme não podem ser os nazistas, infelizmente, né? Que não dá pra repetir o nazista. Em 1957, eles usaram a KGB, mano. Não, então, aí vem os russos, né? Os soviéticos. Soviéticos. KGB, é 1957 velho. Até se passa o filme. Isso. O filme retrata muito bem essa coisa desse medo russo, a coisa do paranormal. Mas você sabe que na Rússia o filme foi banido, foi, né? Foi, porque eles estão retratando o russo de forma errada. Como todos os filmes que zoam a imagem da Rússia. De um país, também, né? Da Rússia, então, retratando de forma errada a Rússia, né? Que eles não, isso é uma coisa que você meio que esperaria de uma produção americana, porque eles pisam na bola muito feio nesse sentido. É sempre não, até os vilões. Antes eram os russos e hoje são os árabes, então... Mas os vilões russos são muito bons, vamos ser sinceros, não, gente, os vilões russos... Eles colocam... A Kate Blanchett tá dando muito medo nesse filme, aquele... Oh, a caracterização dela. A Kate Blanchett... Primeiro que ela é foda, a Kate Blanchett é foda. Esse filme, ela foi fantástica. Eu gostei dela. E a caracterização dela, fisicamente, a forma como ela se portava, velho, tava botando medo. O que é realmente o Indiana Jones? O que fala esse filme... Começa a gente ter o início com o Indiana Jones preso pelos russos. E ele e o amigo Mac, né, como é conhecido, que ele não tinha sido apresentado até então dentro da série. Mas aparentemente ele é um amigo de longa data do Indiana Jones. Eles trabalharam juntos durante a guerra. O próprio Indiana Jones é considerado um herói de guerra da Primeira Guerra. Ele tem medalhas, ele é até coronel, se não me engano. Ele ganhou um título, ele tem um título. Herói da Segunda Guerra, né? Da Segunda Guerra, desculpa, acho. Perdão. E ele é levado até a Área 51, a famosa Área 51. Somente a Área 51. É muito boa, que é que leva, que daí você pensa, você volta lá no primeiro filme, no final do filme, você tem a cena da Arca da Aliança sendo quadrada dentro de um container gigante, um galpão. No finalzinho do filme. No finalzinho do filme, que é a Área 51. Lembrando que a Arca Sagrada aparece no filme, no quarto filme. Sim, ela vocês viram isso? Tem gente eu vi. Que não viu. Tem gente que não viu, porra. Tem gente é muito claro, viu, a cena só tem isso no quadro. Só tem a caixa e a Arca da Aliança, pelo amor de Deus. Mas tem gente que não viu, eu juro pra você, cabeça. Pô, difícil, você assistiu o filme dormindo, mas tudo bem, vamos lá. E eles estão à procura de um item encontrado na Amazônia, no México. Não, é no México primeiro. Isso é Peru, é Peru, não, é no não, não. Peru. Encontrado? É no Peru ou é no México? Caraca. Eu acho que é no Peru. Espera aí, vamos falar aqui, ó. Um cara que viu muito Arquivo X na época. É, o Seiji, acho que ele que entende essa parte de alien. A gente tá falando, começa com a referência de você estava dentro de uma expedição, foi 10 anos antes, em 1947, no Novo México. Em 1947, no Novo México, aconteceu o famoso caso Roswell. Não sei se vocês lembram desse caso, em que caiu uma nave alienígena e tiveram tripulantes aliens ali, vários estavam mortos, mas devia ter um outro vivo. Então falou agora, não sei se vocês se lembram, como se ele já tivesse vivido aquela época, velho. Eu conheço esse caso faz tempo, de cabeça, cara. Não, você falou como se você estivesse vivo e se você estivesse lá. Eu sei, mas eu já vi muitos desses arquivos, cara. Eu vi um fanático da série, porra. Então, na verdade, eles estavam atrás do corpo mesmo, o alienígena. Desse aqui, o Indiana Jones estava presente nessa busca, mas ele não sabia de nada. Ele falou que não passaram, né, informação assim, nenhuma, ele não sabia do que o governo veio, me trouxe aqui, me levou embora depois, porque porra. Eu estou aqui. E Tipo que eu tô aqui? E aí ela, como que é o nome da personagem? Tá. É Irina Spalko. Ela tem medalhas também, ela ganhou medalhas de Stalin, ela seria tipo de alto patente, uma general de alto patente, e ela tá atrás disso. Ela consegue, você tem uma cena fantástica ali dentro, que mostra, primeiro você vê o Harrison Ford errando, a cena do chicote é fantástica, que ele erra o caminhão, que ele fala, putz, eu achei que estava mais perto, que ele vai e erra e volta. Caramba. Isso é uma referência porque ele tá mais velho. Mais rico. É de propósito. Mais velho. É de propósito. Aí eles roubam, vão embora, você tem uma cena em uma cidade de testes atômicos, que é fantástica essa cena, eu adoro essa cena. Que ele chega numa cidade, eles entram num carro desses de... Eu não sei se chegava a quebrar a barreira de som na época, mas tentava, pelo menos, que era uma turbina gigante. Ah, sim, com certeza. E ele é jogado no meio do deserto, tipo, muito longe da base onde ele tava. Aí a única coisa que ele vê lá no fundo é uma cidadezinha pequena. Ele chega na cidade, fugindo dos, né, dos soviéticos e tal. E aí a hora que ele entra numa casa, ele chega, não, desculpa, gente, eu entrei, a hora que ele vê bonecos. Mas, não, mas pensou em que pensou em sã consciência ia olhar, tá no meio do deserto e ver uma cidade e falar, tem gente lá. Mas pensa, você tá perdido no deserto, não tem nada à sua volta. Você vai ver uma cidade, você vai pra cidade. Você não vai pensar muito nisso, você vai, tipo, vai ver, ah, civilização, me dá. Não, faz sentido, é, mas, então. Pô, aí, eu pensei isso na hora que eu vi, mas é porque eu não tava lá, né? Porque se eu tivesse lá, era outra coisa. Mas eu gostei daquela cena depois, perdido naquela cidade, e ele percebe, meu Deus. Não. Aí ele toca a buzina. Daí ele fala, faltam um tanto. Que fácil, mano. Aí ele começa. Olha a chaminé. Tem hora que ele olha na chaminé. O que ele vai fazer na chaminé? 10, 9, na hora que ele entra na geladeira, aí na hora que ele vai. Tá 2 segundos, ele bate a geladeira, tem um monte de coisa de baixo. Ele passa a mão assim, mal rápido. Aí fecha. Desespero. Não, porque a geladeira era de chumbo, né? Sim, era revestida então, com chumbo. E aguenta a radiação. Aí isso realmente remete a essa época onde você achava. Nessa época você tinha esse medo de testes nucleares. A própria Guerra Fria tinha essa coisa de, putz, será que qualquer hora pode explodir uma bomba nuclear em algum depois lugar? Depois de Hiroshima, velho. Não, então. Se, a Guerra Fria foi isso. Foi essa coisa do medo de todo mundo. Puta, qualquer hora alguém pode... Os dois, e sim, eles cagando. Sabiam que os soviéticos sabiam que os americanos tinham. Aí ficava esse clima de medo. Ficava nesse blefe, né? Ó, vou lançar, hein? Vou lançar, hein? Hoje não. Vou lançar amanhã. Aí você tem o governo norte-americano pressionando o Indiana Jones como se ele fosse um aliado dos... Porque ele invadiu a área 51. É, então, né, também, e você tem uma época que todo mundo tá histérico. O próprio governo norte-americano tava maluco, né? Aí, qualquer coisinha podia dar merda ali dentro. Você vê a mudança de imagem, né? Antes ele era um herói, todo mundo procurava ele pra resgatar. Pra quando tinha algum problema, sim, algum artefato que quisesse encontrar. Aí, nesse filme, você vê que ele tá mais velho, ele tá quase sem emprego, todo mundo perseguido por todos os lados, inclusive por antigos aliados. Chega a ser um pouco triste a decadência, se você for pensar. É aquela coisa, os tempos mudaram. Os tempos mudaram e não tem mais lugar pra ele ir lá. Só assim, dando uma corrida na história, ele acaba sendo, por pressão do governo, sendo demitido da faculdade, porque ele tava sendo investigado, então ele não podia estar ali formando mês, aquela coisa assim. E ele resolve ir atrás de um amigo dele na Inglaterra, que poderia dar emprego pra ele. Quando ele tá indo, pegando o trem, aparece um rapaz numa cena de moto. Isso lembra uma referência ao filme do Marlon Brando. É igualzinho, assim, eu não lembro o nome do filme agora. Vocês devem saber qual é. De qual? Uma cena que o Marlon Brando... Um filme que o Marlon Brando tá vindo na cena também de bicicleta, de moto. A roupa do próprio... Não, eu não lembro do filme agora. Eu lembro que é uma cena muito parecida. E falando, ó, você lembra... você é o Dr. Jones? Então, ó, eu tô aqui. Você conhece o Dr. Ox? É Ox, né? Que ele fala, Ox. Você conhece o Ox? Aí ele para, desce... Oxley é o nome completo, né? Não, mas Ox, pode ser Ox. É o apelido de Ox. Aí ele é apresentado, esse menino fala que ele é, entre aspas, o Ox é casado com a mãe dele. E ele fala assim, ó, o Ox foi sequestrado, porque ele tava investigando as caveiras de cristal, que era a obsessão do Ox, eram essas caveiras, até o próprio Indiana Jones, que estudou com ele na faculdade, eles procuraram uma época isso, mas não acharam nada. Era uma antiga lenda de que existiam essas caveiras e se você juntasse algumas caveiras, você teria os poderes que elas contêm, pode-se dizer assim. E eram assim... Paranormal. E eram coisas da década de... Era de antes de Cristo até, que você... Falam, é uma caveira inteiramente de cristal, onde você não tem marca nenhuma de fundição, de martelo, de qualquer tipo de ferramenta. Sim. Ou seja, a população não teria como fazer isso. E isso é um grande mistério. Essas caveiras, elas existem de verdade. Existem, sim. Ela é uma realidade. Só que agora a origem dela, ninguém sabe dizer. Se é uma, por exemplo, se é uma pré-colombiana, se é americana, se é europeia. Se eles dizem, velho, no próprio filme eles dizem o que crianças, eu acho que era americana, Acho que viviam na Amazônia. Crianças dali, do México. Do México, eles falam, lembrei, do México. Não, existem várias teorias que não, você pode sim, te falar. Mas... de onde veio? Você não pode afirmar exatamente o que é uma caveira de cristal, de onde ela veio, sim, mas eu acho como que já disse. Essa principal teoria dessas cabeças é dita no filme. Que eram as crianças que eram alongadas o crânio. Ah, não, eles falam que as crianças, não, em nome dos deuses, que eram referência à caveira de cristal, tinham o crânio alongado. Mas o crânio de cristal em si não era referente à criança, não era o crânio da criança. Ah, sim. Mas, não, basicamente, o filme é a busca dessa caveira de cristal e todos os personagens acabam sendo envolvidos nele. A caveira de cristal e Eldorado. Que eles citam Eldorado, como sim. A cidade. Aí acaba envolvendo o personagem Oxley, esse garoto lá que fez o Shelley Buff, o Mutti, tem o Indiana Jones e também é um retorno de uma personagem que apareceu no primeiro filme. Que é a Marion. É Marion. Que explode a cabeça, né? Minha cabeça explodiu nessa hora. Pá, meu Deus. Caraca! E ela é mãe do moleque. Não. Puta, a mãe do garoto. Na hora, que aí você pá! E agora? E mais à frente, depois você descobre. Não, ele é seu filho, Indiana. Não, essa cena. Meu Deus! Essa cena é muito boa. Mas antes disso, eu já tinha sacado. Você já somou dois e dois, né? Se tipo, filho então. Dela. Só citando, você descobre nesse filme que o pai de Indiana Jones já morreu. Junto com o Marcos também. Ele até ganhou uma estátua na universidade. Sim. E os dois já... O ator que fazia o Marcos, ele já morreu. Sim. E o Sean Connery, ele acabou não voltando, né, pro esse filme. Então eles deram, ele já tá... deram um final digno. Ele já tá curtindo a aposentadoria dele, então. Feliz, então. Aí tem essa cena que ele descobre que ele é pai, é muito bom, que os dois estão afundando. Que não é uma areia movediça, é um banco de areia que eles chamam. Aí isso. Ele fala assim: ele tá desesperado procurando, ela vira pra ele, então. Ele é meu filho, ele é um bom garoto. Não, Indy. Ele é. Não, ele é legal. Não brigo com ele. O nome dele é Henry. O nome legal dele. Ele é seu filho. Ele para. Olha. Aí ele. Não, mas o pior é a situação que eles estão. Não, eles estão afundando, tipo, numa espécie. Ele é movido. Ele fala assim: como que você deixou meu filho sair da escola? Que mas, você... velho. Cara, é muito. E antes disso, ele até fala pro moleque: você tudo bem, você sai da escola, vai. Siga seu sonho. Se você é o que você gosta, não deixa ninguém te falar pra não fazer dele. Pô, como você deixa o moleque sair da escola, mas. Você... Puta. Velho, é perfeitamente normal isso de você começar a falar as coisas pra você não ouvir o que você sabe que ele vai falar. Que a pessoa vai falar. Então você fala outras coisas. Porque você não quer ouvir o que a pessoa vai falar. Nossa, essa cena é muito boa. Aí depois o filho dele chega com uma cobra pra tirar ele do buraco. Nossa, essa cena é fantástica. Aí ele joga uma cobra. Aí ele agarra a cobra dele. Não chama, fala que é uma cobra. Chama de corda. Fala que é corda. Ai, caramba. Então, acorda, segura a corda. Aí ele pega e consegue sair. Sim. E aí... Não, depois de várias cenas, depois de perseguição na floresta, fuga nas cachoeiras, aquelas cenas das cachoeiras bem épicas, só lembra. Não, é muito bom três cachoeiras, tipo, cai a primeira cachoeira, aí todo mundo volta pro barco, tipo, e vamos lá de novo. Aí cai a segunda, o Indy fala, são três cachoeiras, três caídas, essa aqui foi uma... E aquela ali é a segunda. Aí, bum, e tem a terceira. Aí eles acabam. Uma coisa que eu não gosto dessa cena é a cena dos macacos. Porra, essa cena é forçada, não, realmente. Puta merda, não foi mal. O Shelley Buff bancando o Tarzan ainda. Porra, eu fiquei puto com aquela cena. Essa cena é realmente tensa. Eu não aceito, não, cara. O macaco não gosta de soviético, porque ele só ataca os soviéticos. Vai lá, ataque os soviéticos lá, macacos. É que você não viu, ele capturou eles antes de falar isso. Tudo. Eu também não gosto da cena das formigas, não. Vou dizer a verdade. Mas as formigas. Mas a gente sabe que na floresta as formigas são muito perigosas. São o maior. Mas não daquele jeito. Não, gente, algumas formigas, dependendo, elas podem. Tem inclusive formigas brasileiras que elas destroem plantações e tal. As tais formigas de correção, sabe? Que elas vão passando e vão carregando tudo. Mas disso. As daquele filme, cara. Eu vou dizer, eu não senti a ameaça como a ameaça de antigamente de alguns outros filmes. Por exemplo, na última cruzada tinha o tanque, sim. A cena do tanque, que era uma ameaça muito forte. O tanque era perfeito. Então, mas nesse daqui, não, mas a perseguição em si, eu acho que é a melhor perseguição. É uma coisa que eu percebi em relação, não só a Indiana Jones, mas em relação a Guerra nas Estrelas também. Que, eu não sei, pelos filmes mais atuais, por terem mais... Tem mais efeitos especiais disponíveis, não tem mais, tem mais ferramentas pra usar, mas não sei porque não... Tem aquele feeling. Coisa que os antigos tinham. Não tem aquele feeling, não... Parece menos plausível, menos real. É até por isso que o Tim Burton gosta de usar boneco, animatrônico. Ele não gosta de usar efeito especial. Eu acho que esse filme novo, esse 2008, da Caveira de Cristal, a cena de ação deles fugindo com o carro é fantástica. Não, a perseguição não na floresta, eu acho que é a melhor dos quatro filmes. Tirando a cena do macaco. Incrível. Tirando a cena do macaco. Eu gosto... Essa perseguição é a melhor. A cena do macaco a gente nem conta, velho. Nossa, então, mas a cena das formigas realmente acho que é um dos motivos que eu não gosto desse filme, cara. Eu não sentia aquela ameaça realmente que tinha das antigamente. Ela é muito forçada, muito artificial. A única parte boa da cena da formiga é a hora que o chapéu cai, aí as formigas abrem o espaço, porque ele tá com a cabeça embaixo do braço. Puta, é muito foda ele pegando. Sei lá, parece que perdeu um pouco o espírito do que deveria ser o Indiana Jones. Eu não sei, talvez são os novos tempos que... Mas eu gosto de sentir ele cansado. Quando ele luta com aquele cara... Puta, você vê que ele apanha demais, ele não consegue acompanhar o cara. E o cara bate, ele cai. O cara bate, ele... Lógico, ele aguenta pra caramba. Muito boa essa aí cena. Ele vai... E ele tá cansado, ele não aguenta. E ele vai se esforçar, ele levanta. E até faz aquele negócio da calma. Pera aí, deixa eu tomar um ar. Mas esse plot de alienígena tem uma coisa que me incomoda em alguns momentos. Que eles dizem que não são alienígenas, são viajantes interdimensionais. Eu acho que essa explicação é a pior. Não, é o George Lucas que falou, né? É, o George Lucas inventou essa putaria. Eu acho que essa explicação foi horrível, mano. Só pra falar que não era alienígena. Sabe, eu acho que foi forçado. Não, você já falou, né? O George Lucas que falou, que convenceu, assim, o Spielberg. Eu não quero fazer filme de alienígenas, não quero fazer. Tá bom, eles não são alienígenas, são viajantes interdimensionais. É, porque o Spielberg falou, caramba, depois de eu ter feito dois filmes de Alien, você tem Independence Day, que era um filme de proporções assustadoras de Alien, assim, você tem o Alien, você tem os filmes do Alien. Ele falou, pô, a gente não tem como fazer filme de alienígena e vai ficar bom. Ele, não, então vamos fazer de viajantes interespaciais. Tá, e como que eles parecem? Como um alien. Ah, é. Genial. Aí o Spielberg falou, tá bom, Lucas, tá bom, a gente faz, tá? A gente faz, ai, tá tudo bem. Mas você sabe que o quinto filme ele não sai porque não tem roteiro. O pessoal não consegue entrar no acordo com o roteiro. O próprio quarto filme demorou pra caramba porque o pessoal não entrava em acordo com o roteiro. Sim. Mas agora, velho, o Harrison Ford tá bem mais velho. Ele tá com 70 anos. Agora já era, né? Agora não dá. Mas ele tinha vontade mesmo. Mas ele de fazer falou o que por ele faria mais um. Ele faria. Só que não tem roteiro. Não tem. O pessoal não tá entrando não em acordo. Não dá, né? Não vão tá difícil. Porque, independente, querendo ou não, o roteiro em si ele é bom. Tirando o, como o Sage falou, que é o alienígena, porque pra mim o alienígena não encaixa no universo. De Indiana Jones. É o não, que eu também acho. Não consigo sentir isso. Não consigo pra mim, isso. O Indiana Jones, ele é aquela coisa mística de que você chega a um ponto que você não tem mais resposta. Que é o quê? O Santo Graal. Mas quem trouxe o Santo Graal? Deus. Você não tem mais resposta do que isso. Arca é o questionamento da arqueologia, não a ufologia. Não, isso. A ufologia é ciência. É uma coisa... coisa muito diferente. Sabe? Não tem a ver, não encaixa. Tudo bem. A ideia da caveira de cristal, de Eldorado, encaixa com a arqueologia. Isso é legal. Vocês dão o povo antigo que você não sabe de onde veio agora... Se encaixar o alienígena fingindo que não é ainda... É. Me deixou um pouco triste. Eu acho que aí é um recurso pra quem não tem o que fazer. Eu vou dizer que eu já acompanhava essa ideia do filme sair, né? O pessoal já especulava há muito tempo. Mas quando eu fui ver o filme... Fui com aquela altura assim... Nossa, é um filme de Indiana Jones. É, então. E foi uma decepção. Poxa, eu tive muitos momentos. Eu não senti ele como aquele verdadeiro filme de Indiana Jones. O último cruzado que eu via. Não, é, assim... Eu adorava os três filmes. Porra, o Templo da Perdição foi um favorito. O quarto, ele é o mais fraco realmente deles. Infelizmente, ele é o mais fraco. Não, fraco, sim. Eu acho ele fraco. Muito, não, eu muito acho que assim... Se você comparar dentro dos quatro filmes de Indiana Jones, ele é fraco. Agora, se você comparar ele... Vamos isolar ele como um filme... E comparar com o resto que a gente tem dentro do universo de cinema, ele é um filme muito bom. Eu posso dizer, ó, no meu caso, o primeiro filme que eu assisti de Indiana Jones foi esse. Olha então, só. Então é um ponto de vista diferente. No meu caso, eu tinha visto os outros pouco tempo antes. Eu já tinha assistido A Última Cruzada na TV, mas assim, ver filme de... Ver no temperatura máxima, tudo cortado, dublado, não rola. Ó, mas, no caso, propaganda. É, ó, no caso, eu vi esse filme, eu gostei muito, muito. Não gostei dos alienígenas, mesmo não tendo assistido os outros, porque eu acho que esse negócio de escavação não tem que ter alienígena. Eu acho que não bate. Eu acho que o alienígena, você abre muita possibilidade. Tipo, seres de fora da Terra. Você abre muita possibilidade. O segundo filme que assisti foi O Templo da Perdição. Que é um filme muito bom. Nossa, e eu falei, é muito superior ao quarto. E ele é o contraponto do quarto. Porque enquanto o quarto foi feito para ser blockbuster, o 4 é o mais blockbuster deles. Indiscutivelmente. Sim. E o 2 é o mais dark, é o mais filme roots, digamos assim, cult. Ele não tem essa intenção de ser blockbuster, ele quer mostrar um outro lado diferente. Do personagem. É, ele é o ele contraponto. Aí depois eu assisti os outros dois. No caso, eu acho que é um ponto de vista um pouco diferente. O Cavaleiro de Cristal é bom quando você assiste ele sozinho. Sim. Ele brocha no final por causa dessa porra de alienígena. Alienígena, espacial, por incrível que pareça, eu nem sabia E fora que 13 esqueletos de alienígena formam o alienígena inteiro, então, putz. Sim, aí eu já, depois disso também eu achei uma droga. Mas tirando isso, quando eu assisti o Templo da Perdição, achei fantástico aquela parte do tirando o coração, o molequinho, velho. Oh, fantástico, pô, né? O cara é incrível, o moleque é muito bom. Aí depois eu assisti o Arca Perdida, que você vê o desenvolvimento do personagem, e o melhor, que foi o último que eu vi, que foi a última cruzada. Sem dúvidas, é o melhor. Engraçado, eu comecei a assistir porque foi minha mãe que me introduziu o Indiana Jones, porque ela assistiu, né, assim, chegou a pegar o segundo e o terceiro no cinema. E ela me botou pra assistir o terceiro primeiro, porque na cabeça dela era o primeiro, por mostrar o passado dele, entendeu? E eu, cara, eu fiquei apaixonado pelo terceiro filme, e eu realmente, eu fui com muita expectativa pro quarto. Eu acredito que talvez eu não tenha sido tão frustrado quanto o Sage, mas eu saí um pouco frustrado, eu esperava mais, eu queria, porque é lógico, se a gente gostou muito do terceiro, a gente quer uma coisa melhor, a gente quer sempre o melhor, e não é, ele infelizmente é o pior dos quatro. Eu tive essa sorte, velho, o último filme que eu assisti foi o melhor, seu favorito, que foi o terceiro. Então eu não saí com essa, mas eu saí triste pelo fato de o quarto filme ser pior que o terceiro. Claro, mas o último que eu vi foi o melhor, então eu tô tranquilo. Não, porque eu vi na TV no início da década de 90, eu aluguei os VHS da trilogia, VHS. Eu comprei os DVDs, eu tenho minha coleção de Indiana Jones comprada, cara, do com os três filmes. Saiu o quarto filme em DVD, eu me recuso a comprar ele, eu não quero comprar ele. É. Eu fiquei triste com aquele filme. Eu acho que é assim, eu realmente não me frustrei tanto quanto o Sage. Eu gosto do filme, mas eu acho que ele é um filme que ele finaliza bem. Apesar de tudo, ele tem um respeito muito grande pelo personagem e pela série. Sim, né? Ele tem mesmo a toda a história, toda a origem, todo o personagem. Convenhamos, o que mata o filme é a cena dos macacos, as formigas e o alienígena. E o final. É. E o final não, o final não. A parte do falando que é realmente um alienígena. Ah, sim. É. A ideia do final, a metáfora por trás do conhecimento e do ouro é legal. Boa. Mas a ideia do alienígena... Não. Aí você vê o final dele se casando, a cena do chapéu voando. São cenas ótimas, são um final ótimo pra uma... Vamos dizer, trilogia de quatro. Trilogia de quatro. Que nem eu li em algumas... Uma quadrologia. Não, é por causa que eu já li... Trilogia de quatro. Eu já li trilogia de cinco. Nossa. Meu Deus. Beleza. Guerra do Mochileiro das Galáxias. Trilogia de cinco. Mas o final do quatro não é tão bom quanto o final do três, se você for pensar. O três, pra fechar, muito melhor do que o quatro. Na real. Mas eu acho que eles fizeram uma coisa ótima. Eles fizeram o quarto filme e não foi... E valeu a pena. A minha opinião sobre o quarto filme. Eu achei que teve... Eu assisti ele e o tempo todo eu fiquei aquela coisa, meu, esse é o caça-níquel da série. Tá fazendo... Sim. Desde o começo, você, velho, eles estão fazendo isso em cima do nome que a série tem, porque o terceiro filme terminou legal. Eu tava com expectativa, pensei, poxa, elenco, vai ser o mesmo elenco, vai ser o mesmo produtor, pode dar certo, pode ser legal. Mas, realmente, você sente que ficou uma coisa mais artificial, ficou uma coisa um pouco mais... Não sei, acho que talvez menos... Não sei dizer, mas ficou aquela coisa muito... Estamos fazendo isso porque sabemos que vamos rachar de ganhar dinheiro com isso. Entendeu? E eu não gostei disso. Eu não gostei. Vamos fazer então agora, rapidinho, bate-bola, jogo rápido. Filme favorito e uma cena, que é a principal pra você. Seja. Templo da Perdição, a perseguição da mina, mano. Cara. Uma cena. A perseguição da mina. Cara. Pô. Eu tô tranquilo. Eu adoro aquele filme, ué. Eu adoro a perseguição da mina. Ah, meu. A última cruzada, toda a perseguição quando eles estão em direção ao Canyon. Aquela cena inteira, do começo ao fim. Do começo ao perfeita. Fim, né? Perfeita. Assim, não... É tipo uma cena de... Que é, sei lá, um quarto do filme. Não sei quanto tempo que ela... que ela... Dá em relação A minha cena favorita é de comédia, velho. Isso é estranho. Mas tudo bem. E a minha filme, cena é quando primeiro eles filme. Estão primeiro eles estão presos no terceiro. Não, meu terceiro filme favorito. Terceiro filme. É o terceiro. O The Last Crusade, A Última Cruzada. A minha cena favorita é do próprio filme, que é quando eles estão presos à cadeira. Nossa! Ninguém falou isso. Essa que eles, cena... eles entram embaixo da lareira. Que ele vai se desamarrar e ele puxa. O negócio, daí ele gira como se fosse uma... Nossa, na hora que eu vi os alemães ali, eles se Eu me senti como se ele estivesse se cagando, velho. Não, essa cena inteira da cadeira é boa. Do começo, a hora, aquela cena que ele fala... É ótimo. Pai dele, quê? Aí um fica de um lado pro outro. Quê? O quê? O quê? Essa cena é fantástica. A cena que ele começa a queimar a sala. Nossa, sim, foi... é. Nossa, mano, que a sala começa a queimar. O que aconteceu, filho? O que aconteceu, pai? É que a sala tá queimando. A sala... Quem... Mas como? Ah, queimou. Queimou. Nossa. E você vê os isqueiros no chão. Eu acho que mais a parte principal é da lareira, quando eles giram e aparecem os alemães ali. Nossa. E da hora que a mulher grita. Nossa. Heidenschreierlanda! O meu filme favorito também é o terceiro. Talvez por ser o primeiro e porque eu gosto mais, mas a minha cena não é do terceiro. A cena que eu mais gosto é a primeira cena do filme 1. Aquela sequência que você não mostra ele. Tudo em sombra, e depois o cara vai, tira a arma dele, tira o chicote, e depois aparece ele. Puta, essa introdução acho que é muito boa, cara. Você introduz o personagem de uma maneira muito boa. É um filme matinê mesmo, você vai lá ver, senta um tempo, fazer descansa, relaxa, pega uma tarde tranquila e vai ver na sequência de filmes. Eu gosto muito desse filme, desse tipo de filme. Vamos falar, o humor, cara, desse filme. O humor. Ele é um humor, diferente. Humor dessas franquias, cara, é muito bom. Ele é um humor situacional. Natural. As piadas vão surgindo, as situações... Você, tipo, não é nada forçado, não é nada imposto. Por ser uma comédia num filme que, teoricamente, não é de comédia, é mais natural, é mais rápido. Você... Não é aquela comédia de trocadilho, que errado, de piadinha. São as melhores partes. São as comédias de situação. Com hey, very funny. Que a gente mais pode rir, tudo, velho? Uma mistura de ação e humor que, cara, agrada muito quando você vê esse filme. Esse é o tipo de filme que é legal de assistir com família. Não, a série inteira, assim, é boa. Apesar do 4 ser discutível, ter pontos bons. Mas ainda assim, o 4 é muito bom comparado a muitos filmes que a gente tem por aí. Tudo foi muito bem trabalhado, você tem um elenco excelente, todo mundo aqui recomenda Indiana Jones, eu acho que é unânime. Gente, não é uma questão de recomendar, é uma questão de impor, vocês precisam assistir Indiana Jones, não é uma escolha de vocês. Mas de qualquer jeito, não é um filme datado, eu já disse isso várias vezes, não é um filme datado, você pode assistir agora. Eu com 17 anos, eu assisti todos. E eu não me arrependo, eu não vi nenhum defeito. Você vê algumas coisas de diferentes que podem, você pode falar, que efeito feio, mas não influencia. Não é importante, você pensa, é de 81 o primeiro filme, 81, velho. É um tipo de filme que os pequenos detalhes de nada diminuem a grandeza da obra. Ai, ai. E é isso, galera. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Obrigado por escutar e acho que é isso. Comentem, né? Pô, é muito bom falar de uma coisa. É muito bom falar de um título desse. Estudar pra esse cast foi muito chato, foi muito ruim, né? Foi horrível. Assistir todos os filmes foi horrível. Foi difícil, foi difícil. Então, ó, tirando a parte do Sage. Comentem, mandem e-mails, façam tudo. Se tiverzinho falar besteira, mande e-mail pro Rods, ele vai responder. Ele vai com certeza, né? Obrigado por escutar, claro. E até semana que vem. Até semana que vem, até mais. Até semana que vem. Falou, tchau. Falou. E sejam bem-vindos a mais uma Caixa de Entrada, pessoal. Pois é, né? Hoje, novamente, eu estou aqui, estou toda semana e mais uma, ninguém me tira daqui mais. O Cabeça, e hoje comigo, quem tá? Eu, Seiji. Olha eu aqui de novo. Olha só. O pessoal tá hoje... Só eu que não saio daqui. Todo mundo reveza, só eu que não saio mais. Aham, plano de dominação aqui do PXP. Ai, meu Deus do céu. Me tirem daqui. Eu desafio. É, o plano não está dando certo. Droga. Não conseguiram ainda. Mas antes da gente começar, como sempre, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros. Começando pelo DollarsCast. A Npari. O OtaCrazyGoGo. O Mini Clouds. O Level 1 Podcast. O Omega Cast. O Otacologia Cast, que é parceiro novo. E agora o Lag Cast, que voltou a lançar um podcast. Cartoon Network Parte 2. Finalmente, depois de muito tempo, eles conseguiram lançar mais um podcast. Esse de Cartoon Network, a primeira parte, foi excelente. Oh, eu gosto do Lightcast. Eu sempre tô ali ouvindo e de vez em quando comentando. Essa parte 2 eu tava ansioso pra ouvir. Eu não ouvi ainda a parte 2, mas a parte 1 foi boa. Foi muito boa. então, essa semana a gente também tem que citar os acontecimentos do nosso site fora o podcast, né? Exatamente. Quem que escreveu uma coluna essa semana, Seiji? Eu escrevi duas, na verdade. Olha só. Ó, só o Seiji trabalha nesse site. Eu tô muito vagabundo, isso assim, cara. Então, Zinho, o que você postou? Então, eu postei dois textos, né? Um sobre uma review de uma série que eu tô curtindo pra caramba, eu virei fanboy, chamada Castle. Castle Crashers, aquele jogo. Não. Ah, não? Não é. É Castle, pô. Essa daí que tem o Nathan Fillion, o cara do Firefly. Por isso eu tive que escrever uma review. Ah, e uma coluna também, Foreshadowing, Flash Forward, Flashback. Mais uma sobre as ferramentas de roteiro, né? A sua série de colunas que você vem fazendo. Recursos e técnicas de roteiro. Ah, coisa que eu adoro. Coluna pra quem gosta, você tem até que um número razoável de pessoas que gostam da sua, dessa sua coluna. O pessoal comenta, se é uma coluna diferente, né? Oh, tem louco pra tudo, né? Tem. Então, se vocês gostam da coluna do Seiji, comentem, leiam, compartilhem pra todo mundo e vão seguindo. Essa semana não tivemos e-mails dando feedback pra gente do cast sobre histórias de óculos, infelizmente. Oh, que decepção, galera. Galera, não tem história de óculos? Como assim? Como assim? Não, até teve gente que comentou até, mas não chegaram a mandar e-mails. Teve até um cara que comentou essa semana com a Fer, se não me engano, que tava gostando muito. Poxa, se vocês gostam mesmo, manda e-mail pra gente. A gente gosta pra caramba de e-mail, assim, a gente adora quando recebe e-mail, ainda mais e-mail quando o cara fala de tudo, por exemplo, e-mail, aquele e-mail que caiu no lixo da semana, caiu no spam na semana passada, isso. E-mail gigante, e-mail excelente, então manda e-mails. Agora eu chego uma filosofia de vida, não adianta você vir falar pra mim que gosta, comenta, por favor, cara, por favor, né, não custa nada. Mas pra não dizer que a gente não teve nenhum e-mail, a gente teve e-mail do Hatake chutando o cast da semana, e ele acertou. Pois ele, é, né? Quem diria? Quem diria? Ele fez, olha só, ele roubou. Ele roubou. Ele trapaceou. Ele trapaceou, ele foi falar com o Dex, bater um papo com ele. Uh-huh. E o cara da dica. O cara da dica e chegou no resultado que, como ele disse, acertou Indiana Jones, né? A franquia Indiana Jones nos cinemas, ele acertou. Parabéns ao Hatake. E, aproveitando que ele acertou, a gente vai começar uma coisa nova. Como a gente viu que vocês gostam dessas dicas, vocês gostam de brincar com isso, a gente vai implementar agora um concurso. Qual que é esse concurso aí? Explica pra gente. Bom, o Projeto X Podcast sempre lança uma dica no final do programa para que os ouvintes tentem adivinhar qual é o tema do próximo podcast. Só que essa ideia que começou com uma brincadeira, a gente resolveu aumentar o desafio dela. É, justamente por isso, criamos um ranking, pontuando todos que acertarem as nossas dicas a cada programa. No final do ano, a pessoa com a maior pontuação irá ganhar um prêmio. Ainda não sabemos qual. Isso aí. Então, vocês têm que chutar. Porque agora tá valendo. Isso. E como regras, então, ó, as pessoas têm que enviar e-mail até as 8 da noite, na quarta-feira do cast da semana. Então, lembrando, só vale até as 8 da noite da quarta-feira. É, porque depois disso a gente já tá gravando o cast de entrada. E depois disso a gente, como vocês sabem, na quinta-feira a gente lança dica a mais pelo Facebook, então já não está valendo. Então é 8 horas da quarta-feira anterior ao cast. Isso, então você pegue as dicas do cast e faça suas tentativas. No máximo, 3 tentativas por pessoa. E as pontuações são: se você acertar na primeira tentativa, você ganha 15 pontos. Na segunda tentativa, 10 pontos. Na terceira tentativa, 5 pontos. Para quem acertar depois do primeiro que for acertado, você leva 5 pontos. Então, se alguém já acertou e você mandou depois, você ganha 5 pontos apenas. Você pontua, mas você tá pontuando. Exatamente. Essa semana, a gente vai dar os 15 pontos pro ataque. Porque ele chutou, ele mandou um e-mail, ele teve o trabalho de mandar um e-mail pra gente, então a gente acha justo ele ter mandado e-mail. Quem se ferrou foi o Dex, que deu a dica e não ganhou os pontos. O Dex, né? Porra. Tá vendo? O Hatake ainda manda com estilo, manda em inglês o e-mail. Ele mandou um e-mail em inglês depois. É. Né? Muito bonito. Oh, não, só pra ver o e-mail dele. Hi guys, chatting with Dex. I guess I reached the result that it is. Indiana Jones franchise. Paz. Né? Terminou com paz. Oh. Então, fazer o que? Ele realmente recebeu os 15 pontos. E lembra então, pessoal, no final a gente vai dar a dica e comece a chutar. Exatamente. Indo agora então para nossa sessão do Comentando Comentários, nós vamos ler alguns comentários que a gente recebeu durante essa semana no nosso último cast e nas nossas colunas, começando pelo comentário do João Ricardo, que é o seguinte. Ele diz assim: como assim quarto grau é alto ou 4 graus é alto? Eu uso 8,75 em uma lente e 9,25 em outra. Puta, meu Deus do céu. É muita coisa. É e muita ele falou coisa. E aumenta em geral 1 grau por ano. Ah, peraí. Eu entendo o seu sofrimento, cara. Ele falou: agora estou com 17 anos e espero que até os 20, 22 se estabilize. Cara, é muita coisa. Sério, parabéns pra você por conviver com esse olho assim. Meu Deus, hein? Aí ele falou: uma história engraçada que aconteceu comigo foi há uns 6 meses. Estávamos eu e um amigo vindo da faculdade, tiro meus óculos no caminho e meu amigo pergunta: João, consegue ver o que está escrito naquele orelhão ali? E ele responde: que orelhão? É, eu não chego nesse nível, só não consigo ler a placa do ônibus. Aí... olha só, ele falou: isso porque estava uma noite clara, mas nada que um óculos não resolva, ou pelo menos por enquanto. Caramba, torça para estabilizar, viu? Boa. E opere assim que possível, cara. Realmente. Boa sorte pra você e valeu pelo seu comentário. E o próximo comentário é do Fujin. Cara, óculos de vidro sem grau nem é o pior. Eu conheço um cara que só tem uma armação de óculos feita de plástico sem nenhuma lente. Poser, poser. Cara, não tem o que falar. Sério, sério, você tem o trabalho de comprar um óculos, uma armação, não é nem um óculos, porque o óculos depende da lente. Você compra a armação vazia e anda com isso pra cima, pra... meu Deus, por quê? Esses hipsters, viu? Esses que hipsters. Coisa. Esses... falando nisso, a gente tava até vendo hoje uma reportagem da Maria Braga de nerd que foi triste, né? Ah, meu Deus, nem fala daquela que porcaria. Coisa, meu Deus. Porra. Mas não façam isso, assim. Não façam. Óculos de sol, eu entendo. O óculos de sol pode ser um adereço. Até, mas o óculos, assim, normal, não. Por favor, gente, por favor. Mas vamos lá, né? Vamos continuando. O André mandou, comentou também no Cast Jogos e falou: o meu problema com óculos acabaram há 3 anos quando mudei para lentes de contato. E mesmo assim, ainda tenho cara de nerd. É complicado, né? Você não perde... às vezes a cara de nerd não depende do seu óculos. Cara, eu tenho óculos, não tenho óculos, minha cara de nerd não muda. É deprimente isso. Então, olha, não é só você, viu, André? Temos pessoas que têm esse problema. O próximo comentário é do Fernando Kuhn. Não tenho certeza sobre qual vai ser o próximo cast, mas vou chutar mesmo assim. Acho que o próximo cast será de Beck. Que tem a ver, cara? É, eu pergunto. Você foi tá, longe. O cachorro, eu entendo. O alienígena? Será que é porque pro cachorro ser todo costurado, ele é tipo um cachorro alienígena? É um cachorro estranho, mas... e o Dex? O que tem a ver? Não sei. O Dex não toca nada de instrumento, até onde eu sei. Não, ele só trabalha em scan de mangá. E é um arqueólogo, né? Para aí. É, se você chupasse Beck na dica dessa semana, ia fazer mais sentido. Então, continuando agora, a gente teve também um comentário do Dex. Falamos nele tantas vezes, por que não ler o comentário dele na coluna do Sage, Flash Forward. É um puto, fica me trollando toda hora no Facebook. E aí, o comentário dele foi o seguinte: adoro esse tipo de ferramenta de narração. Pode-se dizer que alguns títulos de mangá são quase um flash forward. Good Ending, aquele mangá que uso pra te trollar, seja, é um bom exemplo. É puto. É um puto. Já Bleach, eu adoraria saber o que um alvejante tem a ver com a história. Talvez seja muito usado para limpar o sangue das roupas, né? É. Só pra explicar o Dex, ele fica falando isso pra me trollar, porque ele joga na minha cara que o protagonista desse mangá, que acabou recentemente, o Good Ending, ele chama Seiji. E segundo ele fala, ele não honra as calças que veste. Porra, Dex, vai se ferrar, mano, porra. Se não é isso, ele fica me jogando Midori no Hibi, o cara que é apaixonado pela mão direita também. Seu então... Um puto que fez aniversário recentemente também, viu? É, parabéns pro Dex que fez aniversário e é engraçado zoar o Seiji. É... isso. Mas vamos lá, então. Muito obrigado a todo mundo que comentou. A gente teve mais até um comentário ainda do Hatake, mas ele tá muito grande, né, Seiji? Oh, é um tecast, eu entendo. É... mas tá grande, cara, não dá tempo de... A gente hoje tá fazendo uma coisa mais corrida, porque a gente vai ter uma gravação agora. Assim esperamos. Ah, só tô esperando o Fer e a Panda chegar aqui. Então, muito obrigado ao Dex e a todos os outros. Também te obrigado aos comentários que a gente não leu. A Marina Pantoja, que comentou de novo, a gente não pôde ler aqui. Muito obrigado. E antes de terminar, a gente tem sempre a dica do cast da semana que vem, que agora está valendo pontos e prêmios. Por que não? Só pra explicar a dica da semana passada, né? Ah, sim, né? Pra quem não entendeu... a dica foi... cachorro, alienígena e Dex. O Dex, pra quem sabe, é um arqueólogo, né? É, um estudante de arqueologia. Um estudante, né, de arqueologia, que é a profissão do Indiana. Exatamente. Cachorro é o nome, o cachorro do Indiana Jones chamava Indiana, por isso que ele adotou o nome, o apelido, entre aspas, Indiana Jones, Indiana. E também é o cachorro do George Lucas. Sim, que também é o nome do cachorro, e alienígena por causa daquele excelente quarto filme sobre alienígenas. Não. Que o George Lucas e o Spielberg fizeram. Um filme que eu abomino, não existe. Mas tá aí, pra quem não entendeu, agora tá aqui explicadinho. E qual é a dica do cast da semana que vem, Seiji? A dica será 1966, música e Japão. E um aviso, se você procurar no Google, você vai errar a dica. Exatamente, se você procurar no Google, você não vai achar, você vai achar um resultado que não é o do cast. A gente já tá avisando, uhum, pra ninguém me chorar depois, falando que a gente enganou, que a gente é mentiroso. É, tá? Não é daquela banda não, gente, não é. Exatamente isso, aquela banda não é. Não dos é. Dos besouros, não é, tá, dos besouros. Toma. Tá, não é. Aham. Uhum. Então eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Mandem e-mails na semana que vem, e-mails para contato@projetox.com.br ou atlas@projetox.com.br, se for no caso e-mail hater. Muito obrigado e até semana que vem. Até, galera. Então, eu acho que antes da gente começar, então, Seiji, por favor, o que é Indiana Jones? Como assim? Não é apresentação, e apresentação primeiro, mano? Se a gente quiser se apresentar... Ah, é verdade, erro aí, desculpa. Perdão, perdão, olha só. Tá vendo, o tema é tão importante que nem quem tá participando faz sentido. Pra que apresentar os putos? Pra que? Vocês já conhecem todos? Não, pra que apresentar? Vocês já ouviram a gente? Não. Então eu faço o do terceiro. A Adri vai fazer o terceiro. Então você faz o quarto, se fudeu. Puta que me pariu, eu não faço esse. Então faz o primeiro. Então faz o primeiro, porra. Do arco então, não, o arco ela usa, ele arca. Usa para... Não, um arco. Ele usa para localizar o local. Não, ele não usa arco, ele... nada, ele usa um bastão, não. Al. Tá, bastão, que filme você assistiu? Um bastão. Que filme você assistiu, Al? Eu arco é esse, mano? Eu assisti... Passando. Caraca, o cara assistiu... Putz. Foi mal, esse foi o que assisti faz um tempo, velho. Nossa, eu não assisti, desculpa. É. It's alright.